ar, Estádio 97. Sejam bem-vindos aqui na Energia, o oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ésser, o nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97, sejam bem-vindos, boa tarde. Cadê o RG? Onde estou o RG? Nunca vi o RG atrasar, gente. É problema, ah, o AGP, hein? Cadê o AGP? Saudade o... dele, viu? É que hoje a Paulista não é parâmetro, né? É, depois rapaz, do acidente que teve ali de manhã, tá feio. Hoje a coisa foi feia, hein? A coisa tá feia. Os CTs estão sentando a careta em todo mundo. Inclusive em você. Até em mim. Bom, eu tomei duas. E você que tá indo pra Santos, desiste. É. Por quê? Deixaram o porto lá. Uma barbaridade esse país, né? Se eu tiver indo agora, não vai. Espera. É o cabra na cara da sociedade, né, velho? Ô, seu Bento, boa tarde, Bento. Boa tarde, tudo certo aí? Tudo tranquilo, beleza. Graças a Deus. E aí? Beleza, passado as informações aqui, ó. Rápido. Champions League, jogos importantes, né? Champions League. É, exatamente. Ah. É, 42 dos cogumelos. É, exato. Aos 42 do primeiro tempo em Manchester. Manchester City 0. Barcelona 2, dois gols do Suárez. Olha só o Suárez. Dois gols do Suárez. E em andamento... Sabe que é o cara que mais corre, né? Ele? É. Do videogame? Tanto é que você pode ver que tá sempre o Suárez. Boa. O RG não tá aqui, mas representa o Sombra. Foi boa. Ó, e lá em Juve... Em Juve. 43. Juve. 43 do primeiro tempo, Juve 2... É, Borussia Dortmund 1. Carlos Tevez, o primeiro. Exatamente. E o segundo Juve, de Morata. E o empate é a Juve. Falha do Chiellini. É. Né? Juve é Juve, feio. Então, Juve é Juve. Dois... Pensando aqui. Tá certo, então é isso aí. Tá bom, seu Bento. Maior time da Europa. Juve é palestra. Não é, Domênico? Lógico que é. É, não é muito, não. É uma palestra. É, sim. Deixa palestra, o palestra era o Parma que tá falindo, né, Domingo? Quem falou isso pra você, Domingo? O que é palestra? Eu gosto da palestra. Não, não, mas peraí, mas onde tem essa comparação de que a Juve é palestra? Eles falaram, eu falei. Ah, tá. Não tem nada a ver, portanto. Juve é palestra. Como eu torço pra Juve, a Juve é palestra, é nós. Eu sou palestra. Certo, seguido. Torcedor da Juventus. Escalação da Juventus, Domênico. Eu não sei a escalação porque não tô acompanhando. Buffon, sempre o Buffon. Mas eu sei qual é. Mas o Buffon eu sei a escalação inteirinha da Juve. Você sabe? Eu sou torce para o Juve. Buffon, Liechtensteiner. Mas mudou bastante. Basagli e Evra. Isso aí. Que o Bonucci não joga no teu time, não? Quem? Bonucci, o zagueiro? Não, joga o Barzagli. Mas ele é titular, pô. Soletri. Aí o meio campo vem Pogba, Marquiso e Pirlo. Na frente, Tevez e Llorente. É. Poxa, eu vendo. Faltou um bom time. Morata. Faltou um aí. Morata. Morata. Certo? Muito bem. Então, agora que o seu Bento já deu uma aula de Juventus. Muito obrigado. É porque é o jogo do FIFA, né, Sombra? Ah, entendi. Você sabe ainda disso. Então, agora que você já deu uma aula sobre. Só que eu parei de jogar, não sei mais. Só São Paulo, então. Então, tá bom. Vamos jogar. Jogava, sabia todos. Saiu o time já? Pra amanhã? Ninguém vai ficar fora chorandinho. Vai jogar mesmo? Certo. Olha aí, Sombra. Ah, diga. Tá definido o time amanhã contra o Danúbio. Jogo importantíssimo no Morumbi amanhã. Soltou do ouvido. Vamos lá. Rogério Ceni, Bruno, Tolói, Dória e Reinaldo. Denilson, Souza, Michel Bastos e Ganso. Pato e Luiz Fabiano. É esse o time amanhã que vai... Tem obrigação de ganhar do Danúbio. Não há novidades. Não há novidades. Não, sem novidades. O Muricy falou que esse é o time. E hoje o presidente Aidar. Olha o seu papel. O presidente Aidar esteve lá, né, no treino para dar apoio ao Muricy. E vai fazer as pazes com o Paulo Nobre. Deu entrevista. Fazer as pazes. Falando, deixa o Paulo Nobre quieto também. É, falando que hoje iria lá, né, que ele não pretende demitir o Muricy, que o Muricy só sai se ele quiser. Né? E que hoje iria ao treino e ele foi. Ele, a diretoria toda do São Paulo, estava no treino do São Paulo, né? Presenciando a preparação para o jogo de amanhã. Eu até entrei em contato com a senhora do São Paulo, não tem o número de ingressos vendidos para o jogo de amanhã. Eles não devem ter mesmo, porque a incapacidade que eles têm sequer para atender o cliente, torcedor, sócio, é gigantesca. É gigantesca, muito é confuso, bizarro. Muita gente. Fala. Olha, eu vou te falar uma coisa. O São Paulo, que há muito tempo atrás era a vanguarda, eu vou te falar um negócio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O tratamento ao sócio torcedor, ao cliente, é um lixo. Com saudade! Tá com saudade! E, desculpa, eu sei que você faz por brincadeira e por imitação. Vamos parar com essa babaquice de porque ataca um é a favor de outro, você entendeu? Eu sou a favor é que do torcedor São Paulo, você entendeu? Eu quero que se dane um, outro. Eu quero mais é que o que chega de... Eu vou te falar. Eu também. Então. Eu vou te falar. Eu consegui o meu ingresso. Consegui. Sabe por quê? Porque... Eu não vou dizer por quê. Quem? Mas, por exemplo, tem uma pessoa que é ouvinte nossa do Estádio 97, lá dentro. Se não fosse possivelmente pela intermediação dessa pessoa, talvez eu não recebesse o meu ingresso da Libertadores. Assim como não recebi o ingresso pro jogo do Audax no sábado, né? E aí, uma pessoa me ligou aí dessa empresa, falando que eu vou ser ressarcido. Muito obrigado, eu fico feliz, nada mais do que a obrigação de vocês me ressarcir do ingresso que eu paguei e não recebi. Agora, prevejo grande dificuldade pro torcedor de São Paulo amanhã. E o torcedor que vai na bilheteria, o torcedor que é sócio torcedor, etc e tal, que não tem o microfone, não tem quem ouça lá dentro, como faz? Aí é osso, sente e reza. Vai ser anunciado, e aí, como faz? Foi anunciado que chegou, o São Paulo chegou a 50 mil sócios torcedores. E vou ser mais franco ainda, cara. Eu compro pra ajudar. Eu também. Porque eu saio tarde daqui da rádio, muitas vezes nem posso ir. Também. É pro ajudar, cara. Pra ajudar. Mas, pô, você às vezes quer ajudar um clube que não quer ser ajudado, cara. É impressionante. Impressionante. Fizeram a coisa na hora errada, né? O que tem de e-mail de ouvinte, de torcedor aqui, que fala, meu, é tortura. O pessoal fala, inclusive, tá tentando ligar muito lá no, né, no saque do sócio-torcedor, não consegue falar. A gente esperando 50 minutos, 40 minutos pra não falar. Não devia chamar saque, devia ser serviço de atendimento da espera, né? O SAI. Devia ser saco cheio. Mas é mais ou menos isso. Então, há um aviso aos torcedores para amanhã. Ah, então como que vai saber quantos ingressos foram vendidos se eles, por exemplo, eles vendem e nem têm capacidade de entregar o próprio ingresso? Então, e aí, inclusive, aí ninguém sabe. Eu aviso para os torcedores de São Paulo, amanhã cheguem cedo, porque com certeza você vai ter que se dirigir com o seu comprovante. Esse chegue cedo significa o seguinte, você tem que pedir pro seu chefe pra você sair do trabalho às 3 da tarde, é isso? Exatamente. Como se todo mundo tivesse uma facilidade gigante. Sai às 6 Mas horas, o jogo é às 10. Você sai às 6 horas da tarde, vai pro estádio e você vai ter que, com certeza, pegar uma fila com a sua identidade e seu comprovante de compra de ingresso, retirar o seu bilhete eletrônico para poder entrar no estádio. Tite, na hora nem pensar, né, Mota? Ingresso na hora não vai encontrar, só na mão de cambista. A expectativa, aí é de que o Morumbi tenha pelo menos 40 mil pessoas amanhã, mas muitas vezes o torcedor, eu concordo, Sombra, que o torcedor aí, ele muitas vezes é maltratado, tá certo? Muitas vezes o torcedor, ele se programa, compra o seu ingresso, ou então ele tenta comprar e não consegue porque o sistema não funciona, o site é uma porcaria, ainda mais o São Paulo parece que mudou. É administradora desse sistema agora, aí é tudo foi novo. Um erro, né? Então, às vésperas de um jogo aí cobiçado, eu acho que é muito arriscado você testar o seu sistema aí. Eu acho que é complicado, São Paulo errou aí também. Mas o torcedor aí também pode colaborar. Não é pedir pra sair às 3 da tarde, Sombra. Eu acho que o horário comercial mesmo aí, a maioria vai sair às 6 da tarde. Até chegar no Morumbi, que o cara consiga chegar, sei lá, às 7h30, 8 horas. Mas não fica enrolando, sabendo que o cara tem a condição de entrar. Não fica do lado de fora, sabe? Vai curtir depois aí a vitória do time. Pega depois um bar, sabe? Vai tomar um goró depois do jogo. Mas evita o transtorno, Sombra. Porque a partir do momento que você sabe que vai ter tumulto e você quer entrar em cima da hora, vai ter empurra-empurra, a polícia vai descer a porrada em todo mundo. É melhor chegar antes. Acho que esse que fica enrolando aí tomando goró, que nem você fala, não é aquela parte que sai do trabalho e vai lá, crente que vai encontrar um bom atendimento. Não é. Esse aí tanto faz, tanto fez também. Não, mas muitas vezes, Sombra, no Morumbi eu não sei o que acontece. Muitas vezes o São Paulo fala que a culpa é da Polícia Militar, que demorou pra fazer a revista. A Polícia Militar fala que a culpa é do São Paulo. E muitas vezes aí acabam culpando o torcedor que quis entrar todo mundo ao mesmo tempo em cima da hora. Então, pra evitar esse tipo de transtorno e de tumulto, Vale a pena o torcedor que já chegar cedo no estádio, entra e deixa o pau comer lá fora pra quem quiser entrar em cima da hora. É isso aí, seu Bento. Tem mais alguma coisa importante? Não, não, tranquilo. Não, teatrinho todo feito, belezinha. Amanhã. Né? Tudo pronto pra amanhã. Só tô avisando o seguinte, beleza. Vai dar, já deu um abraço do Muricy? Não, deu, mas o Durant tava vencido. Deixa eu falar um negócio aí. Não vou ficar aceitando aqui, meu. Não vou ficar aceitando pressão de ninguém. Não sou panela, meu. Entendeu? E, inclusive, vamos colocar o Aidar aí, né? Aí. Ele falou uma coisa interessante, viu, mano? Aidar. Ele falou que vai fazer a mesma coisa que o Inter propôs fazer, né? Que é uma ala do estádio mista para os torcedores do Corinthians e do São Paulo. Ué, então o Aidar não conhece o Morumbi, ele não frequenta jogos. Ué, na cadeira, o anel do meio, como se fosse um hambúrguer, a parte de cima é um pão. A parte de baixo é outro pão, o meio é um hambúrguer. Tem queijo no meio, não? Que é aquele anel do meio ali do Morumbi, tá certo? O hamburgão. Ali, naquele setor de meio campo, já é misto. Sempre foi. Porque ali agora é... Em tese, né? É, em tese. Mas o cara sempre foi. Não precisa oficializar isso daí. Em tese. Não, assim, é verdade. Até eu mesmo cansei nas de assistir cativas. Jogos o cara ali. Pode ser corintiano e ter uma cativa. Eu cansei de assistir jogos ali no Morumbi, naquele anel também ali intermediário, no anel do meio ali do Morumbi, no setor, se não me engano, vermelho. É. Mas talvez seja mais assim pra formalizar. Bem, formalizar. Fazer um marketing da formalizar coisa, o negócio. É. Beleza. Muito é isso bem. Aí, João. Teatrinho montado. Vamos ao próximo. Eu acho que agora pode ser o Palmeira. Ah, nós. Nós. Semana tranquila. Fala de nós vocês, aqui, né? Com a dona vovó Olímpia. É, tamo aqui, né? Tudo bem? Nós. Fala de nós. Três jogos sem tomar gol de que a bola entra, né? É, sem nós. Apenas gostaria. Mas deixa a gente comemorar alguma coisa. Apenas gostaria de saber uma forma de colocar o Rafa no time. Quem? O Rafa. Não inventa ele de ser meia. O Rafa é um jogador forte. Que me agrada. Mas não inventa. Quero colocar o Rafa no esquema. Mas começa a inventar, não, hein? Mas o Arouca joga, né? O Arouca vai fazer sua estreia no final de semana. Quem é Verdão e quem? Arouca. E Capivariense. Capivariano. Como, seu Bento? Capivariano. Finalmente, agora voltamos à nossa casa, porque só joga fora. Que isso? Jogamos fora. Ué, pessoal, qual foi o último jogo? Penápolis foi aonde? Imperápolis. E o outro anterior foi aonde? Foi tudo fora. Só joga fora. Bom, tá. Fala de nós. Jogaram quatro partidas em casa. Não, tranquilo, Palmeiras. Não tem nada em quatro em casa, não. Devem o Arouca. O Arouca. Arouca. Arouca deve fazer sua estreia. É isso aí. Arouca. E quem que vai sair, seu? Capivariano, é isso? Seu Benga, vai sair quem? Deve ser o outro lá. Quem? Ah, vai sair outro quem, meu? O volante? Deve, não, deve sair o Alan Patrício. Isso. Hello, o Patrício. O Alan Patrício. Ih, Patrick. Vai jogar, ó, a frouxa. Não, Gabriel. Não, Arouca. É, Rabinho. Robinho. É isso, o meio de ataque, Dudu. Dudu. Grande Dudu. Dudu e Edu. O Dudu que te escutou, hein? Desde que você Dudu. Falou com ele, tá jogando bem. Dudu é brother. Porra. O Crisvaldo joga e deve quem jogar. Joga quem? Crisvaldo joga, né? Cristaldo. E a desculpa é que a avó não lembra o nome. Então eu lembro do rostinho deles. Ele vem aqui, eu dou um beijo nele. E como tá jogando bem? Como tá jogando bem o tal Alione, hein? É bom jogador. O Alione também joga. O Alione é bom jogador, cara. É um menino novo, né? Ele tem 20 anos de idade, esse argentino aí, né? É bom jogador. Os argentinos que está dando errado. Você é jogador, Domênico? Pode fazer isso. O Moshi machucou, né? Então, mas ó, o Tóbio jogando, o Cristaldo tá respondendo. E o Alione jogando bem, pô. Sinal de que... O Alione é um jogador pra fazer 80 milhões de dólares em breve. Poderia ter dado certo, né? Se tivesse um goleiro de nível no gol... Não deu sorte, né? Também, nesse aspecto, né? Beleza. Mas é isso aí, ô, seu Bento. Beleza. Sou Corinthians. Tá certo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. Ah, Coringão, mano, Coringão. É, o Corinthians que, né, o Endo agora vai ficar na lateral esquerda. Também sim. O Sheik não deve jogar esse jogo aí do Paulista. Vai dar uma poupada. Sim. E o Guerreiro aí, também não, viu? Também não. Danilo... Mas tem que renovar o Guerreiro. Tá saindo todo mundo, tem que renovar com o Guerreiro. O Campeonato Paulista é muito fraco. É, o Corinthians ele vai, teoricamente, com misto aí. Acaba colocando o Endo na lateral esquerda porque o Fábio Santos operou o joelho. Mistão. O Corinthians agora tá desfalcado do Jadson, que vai acertar aí a transferência pro clube chinês. E possivelmente acho que o Petros é capaz de jogar ali no meio campo do Corinthians. Já disse, Jadson. E o ataque tende a ser reserva mesmo, o Bento. Não vai jogar o Sheik e o Guerreiro, que são os titulares. E possivelmente o Corinthians vai jogar ali com o Mendoza, e Wagner Love na frente. Esse jogo é 6 da tarde, né, mano? 7:30. 7:30. 7:30. Hoje. Quando mais? Amanhã 7:30 da noite. Ah, mas tem, mãe, preciso fazer uma pergunta pra você jogando aqui. Em Lins, que é longe do fazer uma pergunta pra você aqui, que eu fiquei meio intrigado aqui. Eu queria sua opinião sincera, uma opinião ponderada gostei aqui. Gostei do intrigado. Sobre a entrevista do Lodeiro. Eu gostei, hein? Foi bom, hein? O Lodeiro disse que o Boca é maior que o Corinthians. Qual é a dúvida? Alô, isso? Mas qual é a dúvida? Mas, gente, desculpa. Com relação a isso aí, o fato de ter Libertadores é um dos argumentos mais toscos que eu já vi na vida. Título. O que compõe a grandeza de um time? Vamos lá. Primeiro, patrimônio. Torcida. Sim. Marca do time e torcida. Eles têm. São esses três componentes que mostram aí a grandeza do time, tá certo? Tem, mano. Patrimônio, títulos e torcida. Vamos lá. Tem os três. Patrimônio, desculpa. O Corinthians, ele tem mais que o Boca. Vê o estádio do Corinthians, basta ver. Não importa, é dele. O do Boca é do Boca. Peraí, não fala bobagem também. A partir do momento que você tá financiando um carro, o carro é teu. Deixa de ser seu a partir do momento que você não paga. Quando você se torna inadimplente. O estádio do Corinthians é mais moderno. O estádio do Corinthians, tá certo? Marca do clube. Marca, desculpa. Se você pegar... desculpa, gente. Então vocês não leem pesquisas. O Corinthians, ele tava aí no ranking, tá certo? Demonstrado recentemente, se eu não me engano, acho que é um ranking de 2013 ou até 2014 mesmo. O clube sul-americano com a marca mais valiosa, que é o Corinthians. Não, matéria de bilhão. De jogadores. Mas não. Marca. Já não é mais. Gente, não vamos falar bobagem aqui. Mas não é mais. O Corinthians, ele tava com uma marca superior ao valor de R$1 bilhão. Isso em 2012. Era o time da América do Sul com maior expressão. O que mudou de 2012 como pra cá que o Boca passou o Corinthians? Como valor de marca, não sei se o Boca passou. Eu não sei se o Boca... Agregado, ué. Não tem nem comparação. Óbvio então que não o tem. Corinthians é maior que o Boca Juniors. Não. Eu tô mostrando pra você com fatos o porquê o Corinthians é maior. Com relação à torcida, desculpa. A torcida do Corinthians, Portuga, ela é quase o triplo da torcida da cidade de Buenos Porque Aires. Porque a população é maior. Tá certo? Óbvio. Então, nesses três fatores agregados, vamos lá. Patrimônio, marca... E torcida, desculpa, a torcida do Corinthians aí equivale hoje a um número superior a 30 milhões. 30 milhões é quase o triplo da cidade de Buenos Aires. Então não dá pra questionar nesse sentido. Aí você vai falar títulos, beleza. Coloca mais um agregado aí, tá certo, pra falar. O Boca, ele tem títulos, óbvio que tem. Mas não dá pra se pautar. Ai, ganhou a Libertadores. Quer dizer, se o São Caetano tivesse vencido uma Libertadores antes do Corinthians, quer dizer que o São Caetano é maior que o Corinthians? Não. O Lodeiro falou uma grande merda, tá certo? O futebol dele é tão pequeno, que ele precisa falar uma bobagem dessa pra aparecer na mídia brasileira. Eu acho que existem jogadores... Eu respeito sério, o Boca. Agora. Não, falando sério. O Boca é um grande time. Não, é um grande time. Seria uma loucura. Mas desculpa, eu vou até colocar no mesmo patamar pra não falar que é maior ou que é menor. Mas se a gente for somar os três fatores que mostram a grandeza de um time, porque hoje, nesses rankings aí, o que eles avaliam é isso. Primeiro, patrimônio, tá certo? Segundo, marca, agregado, etc e tal, uma série de fatores que você tem com relação à sua marca. E a terceira, talvez a terceira vertente desse quesito aí, seja a torcida. Nesses três, o Corinthians leva uma ampla vantagem com relação ao Boca. Não tem o que discutir, gente. Só uma coisa mesmo, ele falou, eu vou respeitar o meu amigo Mano. Escuro. Mas é o seguinte, eu penso que... Vamos lá, sua opinião agora. Tem a ver com a sua torcida, a sua marca, os jogadores que passaram e fizeram a história no clube, os ídolos e os títulos. Então, vou respeitar o amigo Mano, mas entre Boca Juniors e Corinthians, então, há uma... diferença abissal de história entre um outro. O Corinthians tá fazendo a sua história agora. Eu acho, gente. Tá melhor hoje. Mas historicamente não dá. Historicamente, pega esses três fatores que eu falei aí, você. Ué, basta olhar aqui. São amplos diferentes. Vamos lá, ó. Valor das marcas dos clubes brasileiros em 2014. Primeiro, Corinthians. R$1.236 bilhão. Tá certo? Elenco não, isso aqui é o valor da marca. Marca chama-se isso aqui, ó. Vamos lá. É a pesquisa recente, gente, 2014. Segundo, para você que tá falando que é elenco, desculpa, não acho que é só elenco. Flamengo, R$1.006 bilhão. É o valor de marketing. São Paulo, R$879 milhões. Palmeiras, R$576 milhões. Grêmio, R$478 milhões. Internacional, que é o sexto, R$453 milhões. O Santos é o sétimo, com R$416 milhões. O Cruzeiro, com 407. Enfim, o Corinthians, que é o primeiro, ele tem o valor da marca, R$1.276 bilhão. Aonde o Boca vai alcançar isso aqui? Mas eu acho que ele não falou Boca, isso. O Boca, se a gente pegar o valor agregado de marca aqui, desculpa, ele não tem o valor próximo ao Palmeiras. Mas ele tá falando de história, de título, não de valor. Tá falando de história, mano. Independente disso. O Guerreiro, o Domênico, era refúgio no Corinthians. Foi lá e pegou a 10 do bolo. Não adianta, porque o mano vai achar que é, o outro vai achar que é. Só que eu acho assim. O mano não acha nada, me baseia em números e fatos. Eu também. Mas precisa pegar o número de tudo pra saber, e é bobagem pegar nesse momento. Eu acho que é o seguinte, ô mano. Acho que um jogador que vestiu a camisa do Corinthians, jogou lá, passou por lá, ganhou dinheiro desse clube, pra quê? Jogou não, cargas d'água, o desgraçado vai falar do outro clube. Joga no que você tá lá e deixa pra lá, é passado. Vocês não acham? Hein, é só? Que ele falou porque não volta. Mas pra quê vai falar, mas pra quê vai arrumar polêmica? Né? Sabe por quê, seu Bento? Porque uma hora... Porque, ô, mano, porque uma hora acontece do Boca pegar o Corinthians... Ele vai ter que jogar. De repente pode pegar nessa Libertadores. E ele vai ter que jogar. Como é que faz aqui quando ele vem pra cá, velho? Quando o nego veste a camisa do seu time e fala que o seu é maior que o outro, não tem ninguém reclama. Mas não pode falar. Mas eu concordo com o nome Romano em relação a números. Agora, historicamente, peso de eu tenho uma. Só posso dizer a minha opinião com relação a isso. Acho que foi infeliz o seu Lodeiro. Vou dizer mais. Como foi infeliz vários jogadores. Por exemplo, o Vampeta foi muito infeliz quando disse que não jogaria no Palmeiras. Acho isso aí uma bobagem. Porque esses caras pregam tanto que são profissionais, Sombra, que a camisa vale mais, a camisa que eu digo aonde ele tá, né? Não a camisa símbolo do time, não vale tanto pra eles. O que vale é onde eles estão, no momento. Pra que ficar falando bobagem? Mas peraí, o cara, então, mas olha, são tantas nuances que tem, cara. Porque é o seguinte, às vezes a gente fala assim, pô, o cara tem que ter amor à camisa, não é? Aí você pega um cara que tem amor à camisa e não quer a vestia do outro, não pode ser criticado. O único que pode ser, o único que pode arcar com possíveis consequências ruins para sua carreira é o próprio jogador. Se o Vampeta não quer vestir a camisa do Corinthians, se o Lugano não quer vestir outra camisa no futebol paulista ou brasileiro, gente, eu dou o maior valor para isso. Mas se amanhã houver um prejudicar... Mas eles pregam o profissionalismo, então pra que fica pregando esse profissionalismo aí? Domênico, é isso que eu não entendo. Não, entenda. Você entendeu? O profissionalismo significa eu trabalho, recebo em dia... Você tem aí um bom ambiente de trabalho. Arco com as minhas obrigações. Arca com as obrigações de parte a parte. Isso é profissionalismo. Agora, a gente também prega isso, né? A paixão no futebol. Não é legal quando você vê um jogador que fala assim, cara, que faz e cumpre, né? Ó, no Brasil eu só visto essa camisa. Isso é legal demais. Porque esse vai ser o cara que vai ajudar... A construir a história do seu time. E no futuro, Sombra, isso é bobagem. Sabe por quê? Eu vou dizer com um argumento. O seu Magrão que jogou no Palmeiras, aquele cara que esteve aqui, ele esteve aqui no programa e disse que jamais jogaria no Corinthians. Falou aqui. Disse aqui pra todo mundo que tava aqui. Você até hoje lembra ter gravado. Só um minuto, Portuga. Mas você até hoje lembra. Mas é isso que eu tô dizendo, isso é bobagem. Falou aqui, bateu no peito, falou que era verdão. Aí passou um tempo e foi jogar no Corinthians. Quem tá sendo lembrado hoje negativamente aqui? Mas aí que tá, mas eu passar a informação. O que eu quero dizer é que isso é desnecessário. O cara pode, sabe, se poupar disso, porque eles pregam que são profissionais. Mas, Domênico, então seja profissional em tudo. Deixa eu só passar a informação aqui, Sombra. Cada um faz o que quiser, sua vida, Domênico. Então, eu acho que foi errado. A informação aqui foi passada pelo nosso amigo, um ouvinte aqui, da revista Exame. Eu já vou dar o nome do ouvinte aqui, mas o negócio é o seguinte, Sombra. Só pra resumir aqui. No mais recente ranking da Forbes, sobre 30 clubes mais valiosos da América Latina, tá certo? Isso aí é uma reportagem que saiu aqui, deixa eu só pegar a data aqui, pra não falar bobagem, dia 5 do 12, tá certo? Foi um ranking aqui levantado pela Forbes e fala dos clubes aqui sul-americanos. O estudo da revista leva em consideração o valor do estádio, dos jogadores e também o peso financeiro que a marca carrega. Uhum. Essa é a segunda vez que a equipe de Parque São Jorge figura na primeira posição. Segundo a Forbes, o clube alvinegro é avaliado em 579 mil dólares, milhões de dólares. Cerca de 1,5 bilhões de reais, ou seja, 1,5 bilhão de reais. Vamos lá. Na lista, Domênico Gato, o Corinthians é o primeiro, tá certo? Com 1,5 bilhão de reais. Seguido pelo Grêmio, com 917 milhões. O Palmeiras é o terceiro, com 887. O Chivas Guadalajara. Talvez por causa dos é o quarto, também. Os é o quarto. Ajudaram bastante. Sim, já está computado. O valor já tá computado. Mano, tá, a reportagem aqui é de então, dezembro. Por causa dos estádios. O Chivas é o quarto, tá certo? Aí o Red Bull New York é o quinto, com 648 bilhões. O Internacional está na sexta posição, com 625 milhões. O América do México está com 599 milhões. O São Paulo, Sombra, é o décimo colocado aqui nessa pesquisa aqui da Forbes, com 487 milhões. O Boca Juniors, Portuga, é o 14º, tá certo? Com 310 milhões. Mano, eu 310 entendo, milhões. Eu entendo o que você falou. Passou o ranking. Tudo bem, só pra finalizar esse assunto. Formação. Você, como torcedor do Boca, já vai falar. É que, cara, na boa, essa história, nenhum... São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, todos são grandes, todos são enormes, não existe um maior que o outro. Essa é a linguagem do futebol. A linguagem do futebol é tradição, é conquista, entendeu? É um bolo que está voltado para o futebol. E ficar entrando nessa história aí também agora de valor econômico de marca, isso é uma outra história. Para o papo do torcedor, quando eu vejo o nego falando assim, é lógico, cada torcedor fala, ah, o meu é maior que o seu, ah, o outro, ah, o meu é maior que o seu, é papo de torcedor. Mas não existe isso. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, os quatro são grandes. E só uma coisa... E não tem essa de ficar... Ah, não, porque o meu tem três paulistas a mais. Mas aí começa a discussão. E olha, né? E a semana passada ele conseguiu mais 5 mil sócios torcedores e agora ele assinou com uma grife de camisa tal, não sei o que lá. Isso é bobagem. Porque o meu deu chapéu no seu, isso agora o seu é menor. Isso aí é brincadeira de papo de torcedor. Lógico. Deixa pra lá. Esquece. Agradecer ao Rafael Franco que mandou a informação. Só uma coisa, aqui. O que o Mano falou em números, eu nem coloco em consideração. O que eu quero dizer é que o Lodeiro foi perguntado por que ele tinha saído do Corinthians. Porque aqui se ganha muito mais dinheiro. Talvez ele tava magoado. E ele disse o seguinte, porque ele quis ir para um time de mais história, de mais vitórias dentro do campo. Dodô pode falar uma coisa daqui a pouco. Ninguém tem mais história que o Corinthians. Não é que vocês falaram de amor. É. Realmente o amor é a base de tudo. Então é que o Sobra falou. Se você ama o seu time, é o que, inclusive até fiz um refrãozinho, uma música nova aqui. Vamos lá, canta aí. Amor ao Futebol, refrãozinho, fiz uma música muito bonita, que a gente vai começar a estrear no show. De acordo com a discussão do programa, eu criei a música agora, porque o pagode é assim, a gente vai criando o dia a dia. Então vamos lá. Você tá parecendo muito louco. Cada paixão, amor, eu vou no jogo e vou que vou. Gosto do meu time. Tempo do. Olha aí, gostaram dessa? Que bonito! Foi bom! Sensacional! Parabéns! Isso aqui se chama Amor ao Futebol. Boa! Obrigado! Viu? É isso aí. Isso começou a aparecer em vários lugares. Com certeza, aqui vamos arrancada na vida. Obrigado, meu Deus! Valeu, Dodô, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado! Pá! Continuando com as manchetes do Estádio 97, vai lá, Bento! O Santos, velho, cadê o RG, rapaz? Acho melhor alguém mandar um, manda um WhatsApp. Acho que a RG já tá na Paulista comemorando o título, já, né? Campeonato Paulista? Já tá? É, eu sou então ele, vou né? Falar com você, então. Nos últimos sete, aí o Santos tava em oito finais. Eu sei que você não é santista, nada. Eu vou falar com você. Não, jornalista, vou analisar o futebol. Vamos lá. Seja bem-vindo mais uma vez, Cláudio Azedão. O Alisson rompeu os ligamentos, vai ficar seis meses fora. O menino que tava vindo bem, o Alisson, volante aí. Alisson! Que tirou a louca do time, né? Exatamente. Sim. Então, o Alisson tá fora, o que você acha? Ué, pede muito o Santos? Ah, olha, o Alisson. O Arouca saiu do time por causa do Alisson? O Alisson tirou a Arouca, ele não tinha mais clima, resolveu ir pro time. Como time, assim? Resolveu pro time de Série B. Epa! Série B? Onde tá a Série B? Não. Jogou, né? Dois anos atrás. Ele fez igual o Lodeiro, foi pro um time melhor, maior. Pronto, pra disputar título. Tá bom. Era tonto, acredito no que quiser. Eu sou jornalista de futebol. Não, jornalista, também. Né? Eu também sou, Tá certo. É, também. Tá. Aprendeu comigo. Santos não perdeu nenhum jogo ainda. Vamos lá. Ah, não pegou nós ainda? Isso aí, só tem que pegar peixe, nós, filho. Mas peraí. Me dói o coração falar isso. Desculpa, fala aí. Não, ontem, o senhor Azedão, eu não pude estar aqui. Aliás, obrigado a todo mundo lá da 40ª Delegacia, do IML. Tirei foto da IML, pessoal, tudo o programa aqui. Não, eu atropelei. É o seguinte, Azedão, o seguinte. Eu nunca vi marcar um pênalti e um jogador que está fora do campo. É só contra português, é isso? Tudo bem, o primeiro gol do Santos. Meter a mão na luz, pegou a bola, o Ravinho. Ele veio, parecia videogame. Aquele antigo jogo lá, o Winnie Eleven. Adoro videogame. Que o cara vinha pelo canto, cortava, batia gol. Foi igualzinho. Agora, o pênalti, Sombra, e Mano, e todos aqui. Foi pênalti. Mas foi fora do campo. Vou te falar porque tem que dar pênalti. A bola tem que ser colocada, tem que jogar os dois lances dentro da área. Tiro a mão na luz, é isso. Isso aí é uma escrotice. Não é pênalti. Isso aí é uma escrotice. Tira a mão na luz, é isso, Portuga. Na parte teórica, Portuga, eu também concordo com você. Tem que não assimilar ali, o juiz não tem que assinalar a falta, certo? O juiz tem que chegar ali, não assinalar a falta, não dar o pênalti. Porém, contudo, isso é uma escrotice da regra. O fato do juiz falar, tá fora do campo, não vou dar falta, é uma escrotice. Ele tem que alegar o seguinte, fala, o cara tá com o pé na linha. Sabe por quê? Não, mas pé na linha é dentro do campo, ele não tá aí que com o pé na linha. Mas cara. É isso que o juiz tava tem que alegar. Fora. É isso que o juiz tem que alegar. Não dava, mesmo que o cara não esteja, Portuga, com o pé na linha, o juiz tem que alegar que o cara está com o pé na linha, e eu vou falar o porquê. Diga lá. O atacante do Santos, ele criaria, no mínimo, uma jogada muito perigosa ali. Tá certo? Por mais que a portuguesa vá reclamar, vá encher o saco, eu acho que isso daí é uma escrotidão. tá certo? Não tem que ficar com essa frescurinha. Ai, tá fora do campo, não vou dar falta. O cara da Portuguesa foi pra derrubar o cara do Santos. Mas tava fora do campo. Mas não importa. O juiz tem que assinalar o pênalti. O juiz tem que assinalar o pênalti, aponta pra marca da Cal. E vai lá e manda o jogador do Santos bater o pênalti. Mesmo não estando dentro do campo. Mesmo juiz. Eu queria ver essa teoria se o Corinthians. Não, mas eu também acho. Eu queria ver essa teoria. Portuga, isso chama-se bom senso. Isso chama-se bom senso, sabe por quê? Por quê? O cara do Santos criaria uma jogada de gol. Criaria, mas tá fora do campo. Tá fora de campo, porque acabou o campo, infelizmente, mas o cara criaria uma jogada de gol. O negócio é o seguinte, ele não burdou a regra, Portuga. Tem coisa na regra, velho, que desculpa. Não. Desculpa. O juiz tem que fazer vista grossa. Essa é uma delas. Olha lá, o cara tem que falar o seguinte, tá com o pé na linha, tá certo? Vi o pé do jogador na linha, mesmo não tendo visto. Mesmo fala, que não esteja. Vi o pé do cara na linha e marquei o pênalti. Fui convicto no lance. Outra coisa que eu acho ridícula, o cara faz o gol, levanta a camisa, o árbitro vai lá e dá cartão amarelo. O árbitro também tem que fazer vista grossa nesse tipo de lance. O cara fez o gol, subiu no alambrado, não tem que dar amarelo é também. Mas ainda mais se for o Cristiano Ronaldo sem camisa, não merece amarelo. Mas é verdade. Merece um beijo naquela teta. Mas, sou juiz, dou uma lambida na teta. A portuguesa deveria ter assimilado o gol, agora, tá certo? Deveria chegar lá e falar... Acho que o juiz está correto, não deveriam reclamar de absolutamente nada. Agora, mano, nada. Só falando sério, à luz da regra, à luz do esclarecimento... Uma coisa certa... Se não me engano, se quiser falar com o Loeblin, caras que entendem mais, é o seguinte, ele tem que expulsar até o jogador português se quiser, mas ele tem que estar bola ao alto do local onde o jogador foi metido para fora. Não podia ter marcado pênalti. A Portuguesa marcou. Foi humilhada e fez o gol impedido também. Não, jogou nada. Portuguesa estava impedido. A Portuguesa, o melhor jogador que tem, fora o Edna, é o Capixaba que jogou no Palmeiras. Ele é o lateral pra marcar. Você vê a situação da Lula. Tá uma porcaria, 3-1 foi pouco. Tá certo? É isso aí que eu tinha pra falar. Então, parabéns, fala Santos, parabéns. Mas você não daria o pênalti mesmo? Não, é na regra aí do cara. O cara tá fora do campo, cara. Já absurdo. Como eu vou dar o pênalti? Hoje, participação mais que especial do nosso jornalista Cláudio Azedão, aqui no Estádio 97. Seja bem-vindo mais uma vez. E aí, Azedão? Toma aí, é só perguntar aí, toma aí. Sinta-se à vontade, tá bom? Evidente. Tem uma cadeira preta e tem uma verde e tem uma branca e preta. Qual que você quer? Eu vou ficar a bundinha do lado na branca e na outra na preta, né? Ah, então tá bom. É pra equilibrar. A verde você não sente. Não, você tá louco. Não, é porque eu não me dou bem com a cadeira verde das costas, né? Ah, dói. É, por isso. Então, tá bom. É a pedra no sapato. Né? Estádio 97 tem um oferecimento da Polo Ar, mano. Opa, vamos lá, assombrar. Meu Deus do céu, que calor que tá fazendo nessa cidade de São Paulo, hein? Opa. O inferno é aqui. Essa é a hashtag do dia. É, amigão, mas ouça essa dica que você não vai cair do cavalo, tá bom? Quando o assunto é ar-condicionado para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, cara. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento top. Esse é especial e eu garanto. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão não fez nada mais, nada menos do que inventar o primeiro condicionador de ar em 1902. Esse cara é monstro. Ele tornou a Carrier a marca líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, já falei e repito, você deveria estar na nota de dólar, de tão importante que você foi para a humanidade toda. E para você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita presente, hein? Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Ó, acessa também poloar.com.br e saiba por que a Polo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima! Perfeitamente! Vamos aos ouvintes, 3284-7097, 3284-7097, hoje apenas os ouvintes virgens. Ah, o avião do estádio passando olha lá, gente! Olha o avião aí, ó! E hoje é terça-feira! Falta pouco. O aviãozinho só vai passar até sexta, hein? Porque na segunda, o primeiro que ligar aqui ao vivo e entrar ao vivo aqui e acertar quantas vezes ouviu o avião do estádio 97 num determinado dia do programa, desde o início da promoção, se acertar, tiver com o passaporte em dia, vai pra Barcelona pra assistir Barcelona e Real Madrid. E o Campeonato Espanhol tá pegando fogo. Lá o negócio tá fogo, hein? A briga é boa demais. Falar nisso, vocês viram outro dia? Bom, daqui a pouco, não, vai dar uma polêmica, daqui a pouco a gente mais polêmica! Meu Deus, mais polêmica! É. Estamos precisando de polêmica! Vamos atender os ouvintes. Uma polêmica, ouvintes virgens. Então, olha, vá anotando aí os aviõezinhos, tá bom? 3284-7097. Vamos lá, ouvinte que vem no oferecimento de Engove, vai pra balada? Bom, Engove, pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Vou ter que tomar um Engove aí pra amanhã também, viu, meu? Vou ter que tomar um monte. Alô? Se eu fosse você, tomava Plazil, viu? Quem é? Washington. Washington, tudo bem, meu? Aí, parceiro, tem apelido. Washington vai ser do Santos. Quantos anos você tem, Washington? 36. RG. RG não dá. Pô, tô deprimido hoje, pô. O RG não chegou. Vou embora. Pode falar do meu. Eu não posso falar. Posso o Ceará é 3.6. Washington. Como é o nome dele todo? Washington Aparecido do Santos. É, o RG não tá, mas ele pode representar porque ele é do Santos, né? Ah, é? Gostou? É, não foi igual ao RG. Mas tá bom, né? Não foi igual ao RG, mas foi. Ô, mas ainda tem ingresso pro Paralama do Sucesso? Ainda tem. Festa boa, hein? É open bar, é? 14, não, 14 de março. Não é mais open bar, não? Não, não tem nada de open bar. Tem setor. Que é open bar, mas tem... open bar de água, cerveja, refrigerante. Então, esse que eu quero... esse setor. Tem ingresso antes? Mas esse você paga. Esse você paga. Mas eu vou pagar. Não vou dar, não vai ganhar, não. Você vai pagar. Eu trabalhei, eu recebi. Ah, então compra. Tô vendendo. E tem... E vamos... Eu posso ir? Pode, se você comprar. Quanto custa? Depois você... Tá bom. Depois você fala com o Sombra. Chupa, Domingo. Tchau. Vai pro inferno. Ô, velho, qual que é o bairro? Parque Continental. Parque Continental. E eu... Não, o Benjinha também não tá. Tá aí o Benjinha? Não, ainda não chegou. Nenhum Benjinha? Não tem um novo? Aí, ó. Igual. É idiota igual. Olha lá. Igualzinho ela. Faz a mesma voz. Eu não falo em cima. Qual que é o Parque Continental aí, Benjinha? Pega o Rodoanel. É Osasco. Perde Osasco. Isso é Osasco? Negativo, é Guarulhos. Guarulhos é bom, mas tem quantos parques, quantos tem desses na cidade? Osasco tem também. Guarulhos, o melhor lugar é o bairro dos Pimentas. Muito bom lá. Tá saindo na Forbes até. Forbes. Saiu. É Forbes. Tá entre os 10 bairros mais legais do mundo. Tá lá. Tá bom, ó, velho. E o time? Qual time aí, hein? Esporte Clube Corinthians Paulista. Ah, rapaz, vamos embora, rapaz. Ó, amigão. Mas é a primeira vez dele no ar? Que eu já sou. Tem certeza? Absoluto. Sua primeira vez, Washington? Com certeza, a primeira vez. Tento, mas graças a Deus dessa vez eu consegui. Boa. O Corinthians tá tentando dar olé aí no ar. E, ô, Washington. Oi. O Corinthians ele vem perdendo alguns jogadores aí no decorrer do ano. O Corinthians ele primeiro perdeu o Lodeiro, que era o meia titular do Tite na temporada, agora acabou perdendo o Jadson também para o mercado chinês. E aí, cara, esse desmanche aí preocupa? Olha, eu acho que não preocupa, só que o Roberto de Andrade ele tem que ver a opinião dele, porque ele fala que nenhum jogador vai sair e está desmontando o time. Eu sei que a crise financeira no Corinthians é grande, só que ele tem que saber o que vai deixar pro Tite mesmo, né? Porque senão o Tite vai ficar numa sinuca de bico, né? Mas, ó, amigão, primeiro, com relação ao Lodeiro, eu também acho que a diretoria do Corinthians aí agiu mal em ter feito como fez. Tiraram o jogador do jogo ali, praticamente, quando ele tava dentro do ônibus, indo em direção ao estádio, o Tite contava com ele. Era a estreia no Campeonato Paulista, enfim, o Tite acabou ficando chateado, enfim, mas entende-se. Com relação ao Jadson, eu acho que não tinha o que fazer, amigão, porque por mais que ele tenha dito que não venderia o jogador, de fato, quando chegou uma proposta que era inferior à multa rescisória do contrato, ele falou, por esse valor eu não vendo, se quiser paga a multa e sai. Foi o que aconteceu. O clube chinês ofereceu um valor aí proporcional à rescisão contratual, que estava lá estabelecido em contrato, e aí o voto de Minerva é do jogador. Pelo que consta, aí o jogador quis ir. O jogador falou, não, é uma oportunidade boa. Ele e os empresários, eles têm a participação de 70% da transação. E o chinês nem chorou, mano. Depositou a multa integral que estava no contrato. Mas eles haviam feito, Portugal. Tinha pintado uma proposta anterior aí pro Jadson aí, que inclusive foi desse próprio time aí de 4 milhões de euros. O próprio Roberto falou, por essa quantia eu não vendo. Tem que ser tudo. Falou, ou paga a multa rescisória ou o cara não sai. E quando pingou a multa rescisória ali, que é a quantia de 5 milhões de euros aí, o voto de Minerva é do jogador. O próprio jogador, ele tem que falar se ele fica ou se ele vai. Ele falou, é bacana a proposta e eu vou. Financeiramente foi um bom negócio. Agora, tecnicamente, não é um jogador que financeiramente também não foi um bom negócio. Pô, a multa integral, mano. Mas é que tá, a multa integral, o Corinthians tem 30% do valor da multa. Aí é outra coisa. O Corinthians vai receber 4 milhões e pouquinho de reais. Aí é duro. Tá certo? Então, tecnicamente, pelo que o Jadson vinha jogando, ele vinha sendo protagonista do Campeonato Paulista, E na Libertadores ele foi muito bem também, nos jogos contra o Once Caldas e contra o São Paulo. É um jogador que hoje esperar, vai fazer falta. Podia esperar até a janela de julho, né, mano? Ah, mas vai falar pro chinês lá. Vai falar pro chinês. Espera até julho e paga a multa rescisória. Eu tô falando, se o Jadson... O contrato do Jadson, ele ia até o final do ano com o Corinthians. No meio do ano, ele já poderia sair, teoricamente, ou ele poderia assinar já um pré-contrato. E o Corinthians não ia ver nada, né, mano? Se ele saísse no final do ano, ele poderia já assinar um pré-contrato neste meio de ano, quando o Corinthians talvez estivesse numa fase decisiva da Libertadores, e no final do ano o Corinthians não receberia nada. E tem outra coisa, cada um faz aquilo que quiser da sua carreira. De repente o cara chega e fala assim, não, quero ir agora mesmo, quero já enfiar dinheiro no bolso, não quero ficar aqui, vou embora. Um mês atrás o Jadson não era nem titular. Não, mas o Jadson não é mais um garoto. É, não é lógico. E vai que, por exemplo, é lógico, o Corinthians também, era interesse do Corinthians vender. E fora a sombra, é fora a sombra, era o alto salário. Do Corinthians vender. Pô, fora o alto salário que ele vai receber lá na China. É, o Jadson hoje é um jogador que tem 31 anos, tá certo? Já tá, teoricamente, já mais pra lá do que pra cá. Claro. É, fora o alto salário, Sombra, ele, junto com os empresários ali, as pessoas que cuidam da carreira do Jadson, eles detêm 70% do valor da transação. Ou seja, se o Corinthians ele vai receber aí, vamos supor, vamos arredondar pra 5 milhões, o Jadson e os empresários vão receber 10. Ou seja, fora os altos salários que o cara vai receber na China, ele tem uma boa parcela desses 10 milhões que ele vai colocar no bolso. Não tem como segurar um cara, né, amigão? Aí eu já não acho que é culpa do presidente, não. Ô, amigão, mas o Tite, ele falou que o Corinthians tem que trazer reforços ali pra suprir a ausência, tanto a do Jadson quanto a do Lodeiro, que era o titular dele, que acabou saindo também. Se você tivesse aí no cargo de gerente de futebol do Corinthians, qual jogador você traria pro Timão hoje? Mas dentro do cenário real. Não vem falar, pô, traria o Pogba, ou então traria o Cristiano Ronaldo. Não, o Pogba não. O Pogba é muito dinheiro. O Tevez também tá ganhando muito dinheiro lá fora. Na minha opinião, nós temos um moleque muito bom na nossa base, que se chama Matheus Cassini. Ele joga muito bem, talvez ele poderia dar a conta do recado. Só que a diretoria não vai querer subir ele pra queimar o moleque, né? Tem 18 anos só e não vou querer fazer isso com ele, né? Eu também acho que o moleque tem qualidade, meu, mas, sinceramente, no momento que o Corinthians vive hoje, de Libertadores, pressão, eu não sei se é o momento exato pra colocar o moleque na condição de titular. Põe no Paulistão, eu acho, né, que ele tem que ser testado no Campeonato Paulista, sim, pra ver como é que o moleque vai se portar aí no elenco principal. Mas hoje, dentro do próprio elenco aí, eu acho que o Corinthians ele tem algumas posições, tem algumas opções ali que são muito boas. Você pode colocar ou o Danilo pra fazer a meia ali, é um cara que não aguenta jogar os dois tempos, concordo, mas é um cara que poderia já começar como titular, começou contra o São Paulo e foi bem. Tem o Christian, que você poderia recuar talvez pra condição de segundo volante e adiantar um pouco mais o Elias pra fazer a função. Tem o Petros, que vai ser testado agora aí diante da Linense também. Dentro dessas opções que eu citei aqui, você colocaria quem pra ser o titular aí no meio campo junto com o Renato Augusto? O Petros. Petros? O ano passado ele veio bem nessa função e eu colocaria ele novamente no time. Mas eu acho que o Corinthians perde um pouco na criação, hein, mano? Porque o Jadson é um jogador que tem um bom passe, o Jadson é um cara que chuta bem no gol. Se você colocar o Petros ali, você perde um pouco nesse setor ofensivo. Olha, mas o que não fez esse jogo contra o São Paulo, hein? Mas se você viu o jogo do Palmeiras, o Petros foi muito bem também, porque foi ele que pegou o passe do Danilo, a triangulação, e deu o passe também, ele corre muito bem. Ele poderia fazer essa função muito bem também. Deixa ele perguntar, com relação ao desarme, eu também acho que o Petros ele ganha desses que eu citei. Mas eu acho que na parte ofensiva ali, eu acho que o Corinthians fica um pouco... Deixa eu lhe perguntar, mano. É claro que o Bruno Henrique, infelizmente, machucou aí, vai ficar um tempo afastado, não é? Mas se ele pudesse jogar, que tal adiantar o Elias um pouco para fazer o que ele fazia no Flamengo? E colocar o Bruno Henrique de titular não seria uma solução? Eu acho que antes do Bruno Henrique, Portugal, apesar de eu achar que ele joga muita bola também, eu acho que quando tiver apto a jogar com 100% fisicamente, o Christian vai assumir essa condição. Oh. E o Elias na função mais adiantada, então, pode ser? É o que eu citei aqui, eu colocaria o Christian pra fazer a função que o Elias faz hoje e adiantaria o Elias. Ô, mano, boa. Tava vendo uma matéria aqui do UOL, do repórter Dasler Marques. Sabe quanto da grana toda do Jadson deve ficar nos cofres do Corinthians? 4 milhões e pouco, né? 1 milhão e 400 mil reais. É uma ninharia. Olha ali, 4 milhões e 800? Veja bem, é uma matéria do UOL. Não, o valor bruto. O valor bruto, 16 milhões e 300 mil reais. É o valor da transação. Só que, segundo a matéria, 30% paga tributos. Aí, só que equivale mais ou menos a 4 milhões e 900 mil reais. Aí sobram 11,4 milhões. Dos 11,4 milhões, 70% dos direitos pertencem a empresários, os agentes do Jadson. Ao Corinthians, e uma parte dele também. É. Aí pro Corinthians restam 3,4 milhões. Até dezembro, a divisão de direitos econômicos, segundo informado pelo presidente Roberto Andrade, era 30% pro Corinthians, 20% pros agentes e 50% pro São Paulo. Mas na virada do ano, os agentes receberam toda a parte cabível ao São Paulo e ficaram com 70%. Se não bastasse os dois cortes, o Corinthians ainda tinha dívidas a quitar com o staff de Jadson. Na contratação do jogador ao São Paulo há um ano, o então diretor de futebol Roberto pediu ao presidente Mário Gobi que tentasse viabilizar o pagamento de 1,5 milhão de negociações anteriores, o que não foi feito. Então por isso que chega-se agora esse valor. É complicado, porque infelizmente aí também a gente vive num país aí que você paga muito imposto. Diante de uma transação dessa daí, ser taxado em 30% é realmente uma quantia muito alta. Complicado, né? É por isso que eu acho que o Corinthians tem que fazer uma conta na Suíça. Mas ó, amigão. Mas tem que fazer lá, mano. Movimenta por lá o bagulho. É isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. É um absurdo. É um absurdo. Uma coisa é você morar na Noruega e pagar um imposto alto. Mas é verdade, Motinho. Já falou do pênalti, agora fala da verdade. Recomendo ir na Caimã. Bota, uma coisa é você morar, por exemplo, na Suécia ou na Noruega e você ser taxado com alto imposto, mas você ter qualidade, segurança, saúde, enfim. Educação aqui não. Mano, mas se você quer resolver essa situação assim, liga pra esse monte de envolvido. Aí no caso do Lava Jato, contrata alguém pra direção lá. Ah, vai te catar. Olha, eu duvido. Mas isso não é regular. É o dirigente brasileiro parar de ser tão burro de fatiar jogador. Porque eu nunca vi esses caras pegar, ter tanto jogador tão bom e vai fatiar jogador Neymar mesmo. Custou uma nota, até hoje não sabe quanto o cara foi vendido e foi fatiado com menos de 17 anos. Corta esse jogador pra mim. Tenha certeza que a quem interessa sabe muito bem por quanto foi vendido. Mas, ô Sombra, eu concordo, Sombra. E quem levou quanto? O dirigente é muito burro. Mas, ô Sombra, com relação a isso que eu falei... Com relação a isso que eu falei aí de conta no exterior, não é legal, viu, gente? Porque dá impressão aí... Não, porque dá impressão aí que você abrir uma conta aí num outro país aí é legal. Não é, não. Antes que as pessoas comecem a falar um monte de bobagem... O ilegal é você não declarar a conta e quanto você tem nela. Sim, justamente. Mas é que tá, você depositar um valor aí de uma transação numa conta do exterior, você pode... Outro dia o Ben já explicou tudo como funciona. Viu? É, o Ben já esta tem. Esta conta não é minha. O Ben, se ele tirar o dinheiro que ele tem nas Ilhas Caimã, fecha aí. Mano, eu posso, Mota, apenas comentar esse assunto do... Porque com certeza... Um abraço pro Jonas, o meu advogado aí. Na hora que o Jadson estava... Também tem conta fora. Melhor jogar... Abraço a quem? O Jonas. Grande abraço a Matuidi. Matuidi. Exatamente. Matuidi deve ter conta fora. Exatamente. Ele tem várias e a gente tem uma conjunta também lá em Le France. Você, Juninho, vocês são tão amigos a ponto de... Somos amigos. Com certeza, desde que eu estava lá, ajudei ele, estava em categoria de base do Paris Saint-Germain, conhecido aqui como... Peraí, como que é o nome do time? Paris Saint-Germain. Mas você gostava do Lyon. Não, sim, mas é que quando ele começou no Paris Saint-Germain, o Paris não tem esse dinheiro que hoje tem. Ah, é verdade. Então eu ajudei ele. Pobre. Eu jogava no Olympique de Lyon. É conhecido como Olympique de Lyon. Ô, pernambucano, onde você aprendeu a falar esse francês? Eu morei muito tempo lá na França, exatamente. Inclusive, lembrando esse assunto do Jadson, que foi embora depois de estar jogando bem. É um ditado que diz na França, que diz: Rien gagné et a pris toba. O que quer dizer? Quer dizer, não ganhou nada e tomou no toba. Por isso o Tobá, você vê que tem uma similaridade. Línguas latinas. Exatamente. Mas o amigo, mano, similaridades. Mano e Curitiano, o que vocês acharam do primeiro projeto do Andrés? O Dia Nacional do Corinthians, dia 1º de setembro. Manda pro inferno esse cara. Não, mas gente, primeiro, com relação a isso aí, Motinha, eu acho que você criar um dia de algum clube, eu acho que isso aí é supérfluo. Certo? Eu acho que o dia do clube é o próprio aniversário, não precisa criar um outro dia. Mas ele parece que tava falando a respeito aí do dia sendo no dia do aniversário mesmo. Dia 1º de setembro. Mas, porra, o Andrés é como deputado federal. Eu acho que ele deveria focar os esforços dele em outras leis aí, talvez, em alguma outra coisa que possa ajudar a população. Uma coisa pro bem comum. Vem cá. Tudo quem bem. Que votou nele? Mas deixa eu falar um negócio. Quem o elegeu foi o torcedor do Corinthians, tá certo? Negativo, eu não votei nele não, meu amigo. Sou o Corinthians, não votei nele não. Mas a maioria, isso. Você é um torcedor, velho. A gente se conseguir ganhar aqui, a gente vota e vai fazer a lei. Você tá jogando, você votar pra fazer a lei, é uma coisa. Agora você que é esse corintiano, mas você corintiano não tenta conversar piada não, meu amigo. Ficou revoltado. Mas eu acho, então é o seguinte, olha. Boa parte de corintianos, uma parte de corintianos... Melhorou. O elegeu. Sim. O elegeu, que o Washington não elegeu. Mas eu não elegi mesmo não, só que eu falo a verdade. Eu acho que a verdade é dita e crua. Isso. Aí o que acontece? O que se diz é o seguinte, ali não é uma casa de representantes do povo? ele tá ali representando uma fatia do povo, que bem se move pequeno, por interesses ligados ao futebol. É. Aí você fala assim, a democracia também tem o seu, suas falhas, véio. Vai fazer o quê? Mas, as regras são essas, o cara tá eleito... Mas o grande problema da sociedade é que muita gente que faz parte de fatias não representa o povo todo, Mas, é uma porcaria. Mas essa parcela que o elegeu, entenda. Ele tá trabalhando pra eles. Ele tá muito mais preocupado, talvez esteja muito mais preocupado com a questão de ter o dia do Corinthians do que com outras coisas. Um bem-estar comum da sociedade. Por isso que o Brasil não vai pra frente. Mas eu respeito todas as pessoas que votaram no Andrés aí, independentemente de serem corintianas ou não, acredito eu que seja. Mas esse Washington, acho que ele votou e agora não tá querendo entregar. Não, assumir. Não, eu falo até meu candidato, é da minha cidade daqui de Guarulhos, entendeu? É. Eu votei, eu sou consciente. Eu votei nos deputados que talvez vai trazer benefício pra minha cidade, não pra uma pessoa que o partido que chegar nessa vai ganhar 100 milhões de votos pra trazer um monte de gente agregado. Mas bem, concordo também. Você tem que votar no que te beneficia. Tá certo você? Não? Agora, eu acho que um deputado, cara, tem coisas mais relevantes. Mas peraí, o Andrés postou um negócio aqui, só um minutinho aqui. Vamos passar a informação. Peraí. Só corrigindo. Essa frase que o Portuga falou, mas ela é perigosa. É. Qual? Só que te interessa. Você só vota em quem te beneficia. Não, calma. Ela é tão dúbia. Ela é dúbia porque ela pode ser interpretada, mal interpretada, Sombra. Mas, por exemplo, ele é de Guarulhos. Ele tem que votar nos deputados que vão trazer benfeitorias para Guarulhos. É isso que eu disse. Agora, isso que eu votei no cara de Guarulhos. Então, justamente, ele tem a sua razão. Agora, o cara que se sente orgulhoso porque votou no Andrés Sanches e ele vai instituir o Dia Nacional do Corinthians, qual é a relevância disso? Antes de você continuar, Portuga, antes de você continuar e ter que pedir desculpa, eu vou. Vou ler a nota de esclarecimento aqui postada pelo Andrés. Tem que pedir desculpa porque o negócio é o seguinte: Andrés Sanches, nota de esclarecimento. Essa tarde, 24 de fevereiro, foi publicada uma notícia no portal UOL Esporte sobre a minha autoria de um projeto de lei que criava o Dia do Corinthians. Quero esclarecer que eu não criei esse projeto. Sempre falei que meu papel aqui na Câmara dos Deputados seria muito além do futebol. Continuo com o meu foco, que são projetos que visam melhoria para a população em geral. O projeto foi criado pelo deputado federal Goulart, do PSDB de São Paulo, pessoa que tem um apreço, e assim como eu, corintiano, portanto, dei meu apoio. Mas, ou seja, o Goulart, o projeto do Goulart, aí, o deputado Goulart, federal aqui do PSDB. É o Ricardo Goulart. O seu Goulart, do PSDB, com essa infelicidade. Não, é PSD. PSD, então. Que infelicidade, seu Goulart. PSD. Se fosse do PSDB também, que infelicidade se criar. Mas, independente de qualquer coisa aqui, então, fica claro que o projeto aqui não é do Andrés. Ele deu o apoio, porque trata-se de um corintiano também, possivelmente amigo dele também. Mas o projeto não é do Andrés e tá explicado aqui a nota oficial dele. Boa, mano. Mas olha, Washington. Que Washington, um abraço pra você, obrigado pela participação, tudo de bom. Um abraço pra vocês aí. Posso mandar um abraço aí pra galera aí? Manda aí pra galera aí. Manda aí, cara. Um abraço pro pessoal da família Guarucop aí, beleza? Ô, Guarucop, mano. Quanto tá a corrida aí do aeroporto aqui pro centro de São Paulo? R$114. Cento e? R$14. Mano, por 114 conto, você compra um carro em Guarulhos, vem e larga aqui no centro. Eita! Deixa eu pegar. Toma, lógico que é, mano. Deixa a gente cobrar isso, mas a gente paga imposto pra caramba de Mas é que tá. Dá um abraço pro presuntinho. Tiozão, não vem querer dar de louco aqui, não, porque a gente sabe que uma vaga aí no ponto que vocês têm aí no aeroporto custa mais de uma milha. Não vai dar de louco, não. Não sabe, mano. Aí eu não vou ter no Andrés, não, tá ligado, mano? Não vou ter no Andrés, não, você é mó otário, mano. Não vai dar de louco passando de nós, não, que aqui não tem jato nisso, não. O que é louco mora na Altos da Vila Maria, Alto da Vila Maria. Uma coisa não influi em outra. Você tá querendo deturpar. Você tá querendo desviar o foco. Mas que vale mais de uma milha aí, uma vaga no aeroporto, você sabe que vale. Você fala que é mano, é moreno. Ó, escuta aí. Aí, Jão. Antes de você continuar, o bagulho é o seguinte. Esses alvarás de táxi, você pode ser vendido? Não, hoje não, mas não, o pessoal comercializa. E ele sabe que comercializa. Vale 1 milhão, você não pode ser vendido? Acho que vale. Ele tá falando que eu não sei. Ele tá falando isso. Ó, cidadão, você sabe que se você quiser vender aí a tua vaga aí, você sabe que você consegue. Não é meu pai, tá vendo como que é? Aí, então, mas você tá vendo? Aí é bocó. Teu pai numa dessa morre, quem fica com a vaga? Você. Depende, você não viu o testamento do pai dele? Ou seja, a família, você não faz parte, teu pai te deserdou? Sei. Não, tudo bem. Aí que tá. Aí que tá. O negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Você sabe que se você quiser vender essa vaga aí, ou então. Eu não tenho nada, se você quiser repassar, porque vender é proibido. Você não pode vender porque é proibido. Mano. Mas se você quiser repassar, talvez, o alvará de funcionamento pra uma outra pessoa, você monta no AP de uma mira. Você tá ligado que é. E não vai querer dar de louco, não. Eu não vou ter no 3 não, mano. Mas, ô amigão. Mas, ó, por 114 conto, ô Sombra, na boa, mano. Você vai nos becos de Guarulhos ali, você pega um carro RM, mano, e. Desculpa, e vem pro centro. Desculpa, não. E deixa aqui. Que é não, RM? Quem que sabe dessas coisas é remarcado. Você. Remarcado. Não... Carro remarcado. Você larga aqui no centro e vai embora. Ô, deixa eu te perguntar. Ô, 114 conto pra chegar no centro, mano. É dois tanques cheios. Cara, tá meia hora. Só uma pergunta. Ô, Washington, ainda tava lendo aquela lei lá que. Ainda tava lendo aquela lei de 50% que os caras estavam saindo na mão com os taxistas na porta do. Tava lendo aí, Washington? Essa lei é de São Paulo. Então, a gente não pode ter que falar de São Paulo. A nossa aqui é Guarulhos. É diferente. Recentemente foi autorizado, foram os taxistas paulistanos foram autorizados a cobrar os 50%. Passando de um município para outro. Mas a bagagem do passageiro tiver bagagem. Exatamente. Olha, mano, que roubo, mano. É, então, aí os caras estão sendo no braço. Só que tá o seguinte, eu vou fazer a defesa do taxista, porque é o seguinte... A cobrar bagagem? O taxista leva, pô, e danifica, o cara vai pro aeroporto com 3, 4 carros. Arrebenta o escapador, o amortecedor do cara. Voltando do aeroporto. Ah, quer dizer, então... Peraí, que eu sou o cara amigo do taxista. Então, imagina. Deputado federal. O bandeira 3 aqui, ó. O taxista vai lá e ele não pode pegar passageiro não em Guarulhos. Não pode, tem que voltar ele vazio. Vai pega. Vazio. Vai pega. Não, eu já peguei táxi lá em cima. Não. Deixa a passageira aqui na rodoviária do Tietê. Tô voltando vazio, tô aqui falando com vocês voltando. Vazio. Tá vendo? Mas é porque ninguém fez o sinalzinho do táxi. Senão o cara pega assim. Se o cara for pegar, é que nem o Guarulhos. Se você aprender ler mesmo e falar, meu... Você tá de parabéns, porque vai ser uma de uma de nem não, hein, mano. Ó, mas o negócio é o seguinte, ó. Vou passar a estratégia pro cara. Malucão. Ó, vou dar a dica aí pro passageiro aí do aeroporto de Guarulhos, Sombra. Ah. Negócio é o seguinte, ao invés de você pegar o táxi no piso de baixo, mano, fica no piso de cima. Não, e geralmente, sabe por quê? O cara vai desovar o passageiro. Na hora que passa o cara, ela fala, opa, amigão, para aí. O taxista para. Não, lógico que para. O cara que foi levar o passageiro, ele automaticamente vai abrir a porta porque você... Ele é multado. Eles são éticos e não fazem isso. Ele pode até perder. Mas a questão não é ética, Sombra, é que todo mundo precisa trabalhar, mano. Claro. Os Guarutop, os caras são ricos, mano. Eu não vou ter mais três, não, mano. Ó, amigão. Só tem carro novão, mano. Que carro que você tem? Boi na linha, mano. É uma barbaridade essa corrupção aí de táxi, velho. Não, mas ó, um abraço pros caras da Guarutop. Sabe, os caras ouvem tudo nós lá, mano. Gigante, um abraço, cara, da Guarucop, que são gente fina, mano. O Adilson, que trabalhava na Guarucop aí também, mano. Os caras são parceiros. O gigante não tá mais lá, virou motorista particular. É que infelizmente a gente fala do valor aí, Domênico, que é caro mesmo. Aí o cara sai de Guarulhos e ir até o centro de São Paulo e gastar R$115. Mas infelizmente o taxista sofre. O cara sofre. Porque o cara paga de imposto também, mano. A gente brinca aí, mas a vida taxista não é fácil, não. Mas aí o nego vai de bacana pra Nova York e paga muito mais caro pra ir do aeroporto pro centro. Também. Não, mas aí você tá fazendo um bem maior. Não, mas peraí, Sobra. Peraí. Aí é uma causa humanitária. Caro, não, mas peraí. Vai lá, mas tá pagando mais gatão. Não, é gatão. Pega táxi. Pagar pro taxista aqui ninguém quer. Mas pagar pro indiano lá dirigindo o táxi amarelo, beleza. Eu também não pago. Eu ando de metrô em Nova York. Eu ando de metrô. Lá da caixinha. Mas é que tá, gente. Mas, Sombra, aí me surpreende muito você, uma pessoa esclarecida. Eu já te disse que eu sou um amigo do taxista. Falar um negócio desse, um absurdo. O cara, quando tá indo pros Estados Unidos, Sombra, o cara automaticamente tá colaborando com uma causa mundial. Tá certo? O brasileiro, principalmente, que é um dos turistas que mais gasta nos Estados Unidos, o cara, quando vai pra lá, ele vai até com um cunho filantrópico. Qual é? É verdade. Porque ele tá ajudando uma nação, a zelar pela paz mundial. Ah, não fala merda. Porque, os Estados Unidos é como se fosse o pai de todos, mano. É verdade. Os Estados Unidos, Motinha, é como se fosse o pai de todos. Mas aí o mano tem razão, porque aí ele tá falando de crédito lá fora, tá falando do país superior a todos. Sombra, outro dia eu tava lá na Menses, mano, eu passei o cartão lá, falei, aqui ficou uma M16. Deixei uma M16 lá pra ir. A Mace repassa. Mano, tem razão. Lógico que mano tem razão. Os Estados Unidos é o pai de todos. Mano. Hoje ele tá demais. Mas mano, tem razão. Promoção: avião do Estádio 97. Só um recado pra você: Estados Unidos é muito legal. Mas a Europa é também sensacional. E digo pra vocês: a região da Catalunha, que delícia. É verdade. Ir pros Estados Unidos, bacana, ótimo. Adoro também. Mas A Europa, como é maravilhosa a Europa, meu, é pura história. É primeiro mundo. Eu posso falar porque já. Mas você teve em Madrid, não teve em Barcelona. Mas quando eu joguei de Derival. Você teve em Madrid. Derival. Derival é o advogado lá do comendador, não é? Moda foca agora, morreu agora, chugarra. Então, olha, estamos aqui na última semana da promoção Avião do Estádio 97, que vai te levar para Catalunha para assistir o clássico, um dos maiores clássicos do planeta. E dois times que estão ali brigando, ponta a ponta, Barcelona e Real Madrid. Você vai no estádio do Barcelona assistir esse baita jogo e estará na companhia do RG número 2. E detalhe, se você for o vencedor da promoção, você tem direito também a levar um acompanhante. Não perca a chance de concorrer, participe, tá bom? Basta você ficar ligado aqui no Estádio e anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97, tá bom? Aí você fala, mas todo dia? Não, basta um dia, tá? Aí na segunda-feira, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo, aqui no Estádio 97, sim, e falar, olha, no dia 10 de fevereiro, eu ouvi o avião do Estádio 97 passando tantas vezes. Nós vamos conferir a tabela aqui. Se realmente no dia 10 de fevereiro o avião do Estádio 97 passou esse número de vezes que você disse, meu amigo, e se você tiver ainda com o passaporte em dia, você vai viajar para a Europa, vai para a Catalunha, vai assistir um baita jogo, vai levar acompanhante, vai na companhia do RG número 2, que vai estar só pilotando tudo do bom e do melhor para você na região da Catalunha. Uma região maravilhosa para você beber vinhos, para você comer em bons restaurantes, para você comprar em boas lojas. Ah, é? Comércio só nos Estados Unidos? É nada. O dólar explodiu, mas o euro ficou até que... Tá equilibrado. Tá equilibrado. Aproveite, tá bom? Vai ser muito bacana. Vai ser... E a viagem? Eu não posso dizer que será a viagem da sua vida, mas com certeza será um dos grandes momentos da sua vida, essa viagem para Barcelona, com o apoio da Singapore Airlines. A sua melhor experiência em voar e também apoio da Agência Catalana de Turismo. A Catalunha é a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Tanto é que você vê a temporada de Fórmula 1 vem aí. Onde que os caras estão fazendo o teste? Lá. Tá lá no autódromo lá de Barcelona. Alonso, viu, Alonso? Estão lá treinando, estão lá testando os carros lá para fazer o ano inteiro. Não é não? Então, participe dessa promoção, porque ela é muito legal. E de repente, você fala, ah, não tenho sorte. Eu já tentou? Pô. Né? Tem nego que fala assim, eu nunca ganho na loteria, mas também não aposta, não joga. Pô, ó, se não tentar... Não é não? Mota, notícias, notícias. Do São Paulo, Mota. Tricolou. Daqui a pouco o Marcelo presente. Ah, é? Com mais um conto infantil. Aliás, vai contar de novo. Branca de... Olha, o conto infantil da Branca de Neve é sensacional. Ele tá querendo mudar. É pra fugir de tragédia, eu vou contar daqui a pouco o conto da Branca de Neve. Pra não dizer que o Marcelo presente só conta coisa... Tragédia, acidente, né, crime. Não. Contos infantis com o Marcelo presente no Estádio 97. Ele quer mudar a imagem. Daqui a pouco aqui no Linha Direta. É verdade. Vamos lá, o time para amanhã está pronto, chefinho. O time do São Paulo para amanhã, Mota. Vamos lá. Como se ninguém soubesse. É a sua nota, hein, chefinho. Ceni. 10. Bruno. Ser mitológico. Mito, meu Deus. Bruno. Bruno. Tá devagar. Bruno precisa melhorar muito. Acorda. Aquele Bruno que apareceu no Figueirense, que foi uma drama, era melhor do nota. Que nota. Hoje, 3. Sim. 3? Pô, 3. Tá bom. Tolói. 7. 7. Dória. Ah, no mesmo nível, vai. 7. Gente, quantas vezes eu vi o Dória jogar na vida? É. E jogou agora aí pelo São Paulo aí. Dois jogos, coitado. Aí. Reinaldo, nota 5. É, passou de ano. É. Denilson. Ele só ganha aí também do Bruno, hein? Denilson. Nota 7. Souza. Sou bem. 7 naquela escala onde Mineiro e José são 10, né? Vai. Souza. Não tô gostando muito do Souza, não. Bom jogador, mas não acho que vive um bom momento. Nota atual? 5. Passou de ano também. Mais ou menos. Depende do colégio. É, hoje em dia é um colégio que não passa. Mas, tem colégio mais forte que não passa, não. É na nossa época, Dudu, passava com 5, acho que foi 6, né? É, não sei. Aí... Michel Bastos. Até a época que eu estudava, que era a nota A, B, C, D, E. Era a azul letra. E vermelha. É. Mas o C passava, mas o D C não. Passava. Mas tinha o B, passava. Lembra que B, sombra? Tinha, e era vermelho. Lembra que tinha B+, C+, C-, C-, C-, menos, C-, mas C- menos passava. É. C- menos passava. Passar com C-, menos, nossa, mas passava. Era triste. Era aquela passar raspando. E o medo de mostrar pro pai? Nossa. Você ficou de recuperação, Motinho? Eu sempre fui um péssimo aluno. O Mota tá tentando se recuperar até hoje, você não notou, né? Eu sempre fui um péssimo aluno. Eu só era bom em história. Mas eu recomendo a você fazer o Pronatec e que a sua vida realmente vai melhorar, meu lindo. Eu tenho faculdade, não precisa. Mas faz um Pronatec, faz um Pronatec. O Pronatec era trabalhar em 3 empregos. Pra entrar no mercado de trabalho, viu, meu lindo? Então. Ganso. No momento? Esse ano? Ah, vai, por enquanto tá um nota 7 aí, mas tem que melhorar. 7 menos. Vai. Pato. É o C mais, vai. Pato. Fez muito gol, baba, mas eu acho que ele é o cara que tem que jogar. Demorou pro Muricy enxergar que o Pato tem que jogar. É o mais rápido do ataque, é o mais habilidoso do ataque. Eu gostando da palpite lá, meu. Tá vendo? Dou palpite mesmo. Ô, Sombra, cara, o Muricy não tá escalando aquele Thiago Mendes errado, não, mano? Ele não é segundo volante, ele tá jogando aberto como se fosse aquele cara que foi embora, o Oswaldo, cara. Ele jogava Osvaldo, muito no Goiás. Não, tô dizendo, mas ele tá jogando aberto pela direita. Sim. Ué, no Goiás ele era segundo volante e aparecia toda hora, igual o Elias faz no Corinthians, igualzinho, cara. Uhum, não, ele é segundo volante. Então, mas no São Paulo não. Mas no jogo de sábado, o qual eu comprei o ingresso, não recebi, tive que ver pela televisão. Espero ser reembolsado. Disseram que vão reembolsar, mas espero que seja mesmo. Ele outra fez esse papel de segundo aí. Volante. Fez sim. Eu achei ele meio aberto, então eu assisti errado. Perdão. Mas às vezes também tem as variações táticas. É. O São Paulo ainda tá tentando se achar. E a última vaga do ataque, Luiz Fabiano. Tá bem. Luiz Fabiano tá bem, nota 8. Tá bem. E o Kardec, que é baita jogador? Kardec é meu amigo, mas baita Kardec, jogador. O Kardec é bom jogador mesmo, só que aquela coisa. Não tem lugar pra ele no não joga porque o lugar dele é o do Luiz Fabiano, é um ou é outro. Escolhe um ou outro. Um ou é outro. É. E hoje tá o presidente do São Paulo esteve lá no treino, né? Foi dar um abraço do Muricy aí, pra acabar com os boatos. Abraço de tamanduá, né, meu? Ontem ele falou aí que o Muricy só sai se ele quiser, né? Que ele não vai demitir o Muricy e que se ele tivesse realmente fritando, ele não precisa disso, porque ele é o presidente. Na hora que ele quisesse mandar embora, ele mandava e pronto. Amanhã é meu aniversário. Eu liguei pro Luiz. É seu aniversário? Confirmou, vai. Depois do jogo, amanhã, o Muricy vai também. O São Paulo, que ontem deu uma entrevista também à Rádio Bandeirantes, teria ele dito que inclusive ia ligar para dar parabéns ao Juvenal. Obrigado! Não vou atender! Vai dar na caixa postal! Vocês não acham que ele pode ter se arrependido? Vocês não acham de fato que ele possa ter talvez pensado, refletido e falar, fiz uma grande bobagem? É do dia pra noite, mano? Não sei. Porra, estranho isso. Porque eu falei aqui ontem que ele deveria fazer isso. Ele deveria ligar pro Muricy e deveria ligar pro Juvenal. Vai que ele tava ouvindo o Estádio 97 e se arrependeu. Por que não? O ser humano então, muitas vezes se arrepende, Martinho. Ok, vamos lá. Ai, ai, ai. É isso aí, mano. Ele foi lá e tal. Inclusive, ele parece que ele tá querendo fazer amizade com todo mundo de volta. Ele falou que quer fazer se reaproximar do Paulo Nobre. Soletre se re. Paulo Nobre, que, né, em declarações anteriores, foi declarado como um dos 19 acéfalos, não era? Não é apóstolos? Não é. Eu tô brincando! Quando teve reunião na Federação Paulista? Ah, é? Então não foi lá que só o São Paulo foi a favor de um determinado, de liberar, daí ele falou, mas teve, os outros são todos acéfalos. É, sobre a inscrição de jogadores que você tá falando, senhor. Então. Aí agora quer fazer amizade. Mas ele batia no Nobre quando a torcida do Palmeiras também batia. Hoje ele já virou um pouco mais querido, entendeu? A torcida do Palmeiras batia nele pra caramba no passado. Mas não tem que bater em ninguém. Não, eu tô dizendo assim, os caras criticavam muito. Tem que ficar batendo. Agora ele virou modinha que ele ajudou o Palmeiras, agora é outro time, não sei o quê. Não, o Palmeiras não é dele, pô. Ele emprestou. Que mais de São Paulo? Alguma coisa aí, Motinha? Só. Já tem aí quantas... Já 50 mil sócios-torcedores. Não, mas e pra amanhã pro jogo? Não tem, todo mundo tá chutando 15 mil que já foram vendidos. Podia ter muito mais de 50 mil se fosse feito bem o negócio, né? Então, dizem que aí o pessoal, 15 mil ingressos aí é o que foi vendido. 15 mil? É, mas ninguém confirma. 15? Quem dizem? É pouco, hein? Quem dizem? Saiu em vários lugares da imprensa. Ah, é? É, 15 mil, mas ninguém confirma. Mas eu não duvido, porque é um uma tragédia. O método de venda é um absurdo. E aliás, é chute, porque eu liguei lá e falaram que não. Ninguém sabe ainda o ninguém total. Ninguém sabe. Claro que eles não sabem. Bom, deixa pra lá, vai. Esse é o Estádio 97 da Energia, 97 FM. Oferecimento. Deixa eu falar aqui do Grupo Esser. Vou falar aqui do Grupo Esser. Vamos falar de qualidade de vida. Que no fim das contas, todo mundo quer muito mais qualidade de vida. Você não quer? Então, por que você não vai conhecer o Le Village? Fica na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Casa Verde, que sempre foi um bairro tradicional da cidade de São Paulo. E depois do surgimento de Domênico Gatto ao microfone, aí a Casa Verde ficou cada vez mais exaltada. Projeto... O melhor bairro para se morar. Ei. Olha, eita, esse projeto... Você acha que o Village ia fazer aonde? Esse projeto Le Village, Ia fazer é um onde? Projeto elegante, aconchegante, ideal para quem quer um ritmo mais tranquilo. Tem apartamentos de 59 metros quadrados, sendo dois dormitórios... E dos dois dormitórios, um é suíte, tá bom? Viu? Esse é mais um lançamento do Grupo Esser, uma empresa reconhecida pela qualidade. Apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Zona Norte, procure lá o Le Village, é da Esser. Não perca tempo, conheça hoje mesmo. Você vai desfrutar de um terreno com mais de 4 mil metros e lazer completo. Tem piscina adulto, piscina infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Visite hoje mesmo o stand na rua José de Brito de Freitas, 295. Ou acesse esser.com.br/Le Village. O telefone da Esser, anote aí. Eu sei que você está no carro e não vai anotar. Mas você que está em casa e no escritório vai anotar. 3951 3888. Mas é fácil, até para quem tá no carro é fácil de memorizar, tá vendo? 3951 3888. Ó, moleza. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. E o dia que eu for vereador na cidade de São Paulo, o amigo dos taxistas, eu vou exigir que em todo o bairro da Casa Verde, em cada poste, tenha lá o histórico de Domênico Gatto como cidadão mais ilustre, o morador mais ilustre da Casa Verde. Chave da Casa Verde. Não. Sabe quem morou lá que é ilustre pra cacete? Na Casa Yamamura. Que é ilustre, Éder Joffre. Éder Joffre. É da Casa Verde. É. Mas você sabia que ano ele que mora vem... mora aqui o Éder Joffre. Mora. Ano que vem já tá confirmado. Mas ele abandonou a Casa Verde, você não. Você continua lá. Eu não abandonei ninguém. Ano que vem tá confirmado o enredo do Império da Casa Verde. É Domênico Gatto, a voz nacional vinda da Casa Verde. Que enredo do samba é tudo grande. Os caras iam perder. Perdendo mesmo. Você vinha no carro abrir alas. Vai ter uma praça. Tudo lá. Praça Domênico Gatto. Não vamos perder mas tempo agora comigo. Vamos mostrar essa nova face de Marcelo Presente. Contos infantis. Vamos lá, meu camarada, boa noite aqui. 10 horas e 42, 18 e 42. Estamos aqui, 18 e 42, meu camarada. Vamos mostrar que aqui não fala só de tragédia, não. Eu vou contar, viu, meus camaradas? Vai vendo a história da Branca de Neve. Ah, vem com história leve. É, Branquinha de Neve, eu vou contar. Agora o programa ficou bom até pras crianças. Exatamente, você pode ouvir com seu filhinho, com a sua filhinha, a historinha da Branca de Neve, que é muito bonitinha. Você que tá agora no carro aí, tá sintonizado, não precisa ficar assustado. Pode aumentar o volume, que a história é bonitinha. É? Contos infantis. Ele quer mudar a imagem. Uma história colorida, bonitinha, né? Né, Percival, vai me ajudar aí? É. Tá bom, então vai, Percival. Fala menos, tá falando muito aqui comigo, tá? Quem conta a história sou eu, tá bom, Percival? É. Então tá bom, vamos lá. Era uma vez a Branca de Neve, que obviamente é o nome da história, Branca de Neve. Ela morava na comunidade da sua madrasta. E ela ficava o dia todo limpando o chão e sendo humilhada. É uma prova que o trabalho escravo ainda existe no nosso país, essa é a prova aí. Né, Percival? É. Porra, tá ficando meio estranho. Vai. Aí um dia, olha só. Vai vendo onde vai chegar a história, vai vendo. Daqui a pouco a gente vai botar a imagem ao vivo pra você ver. A madrasta perguntou pro espelho quem era mais bela. Aí você vê, Percival, que ela perguntou pro espelho. Ou seja, a madrasta com certeza já usava droga. Olha o exemplo pra criança. Mas é um conto infantil? Exato, pra você ver que absurdo que acontece. O exemplo da criança, a madrasta fala com o espelho. Enfim, vamos continuar aqui. Aí a madrasta perguntou pro espelho a conversa. O Percival já conversou com o espelho, Percival? Tá bom, então. Ela perguntou quem era a mais gostosa. Aí o espelho deve ter falado na cabeça dela que era branca. O que, que ela fez? Mandou matar. Aí. Ah, não, vou chegar lá, vai vendo. Aí, o assassino chegou. Eu falei para as crianças ouvirem. Não, pode continuar ouvindo, agora vai ser mais leve. O caçador chegou para matar a branca, viu que ela era uma baita de uma gostosa, perna, teta grande, não sei o quê. Falou assim, não vou matar, vai embora aí, vai pelada que eu quero ver o bunda aí, não sei o quê. Vai correndo na, no parque, aí saiu correndo. Olha só, Percival, onde que eu vou... Agora que o negócio vai começar, meu cara. A branca andou por horas até que encontrou uma biqueira com 7 crianças que trabalhavam para o tráfico. Uma biqueira? Uma biqueira? Exatamente. 7 crianças? 7 crianças. Não seriam anões? Sim, eram crianças pequenas, exatamente. O Feliz com certeza usava maconha. Junto com aquele que passava fome. Como é que chama, Percival, que passava fome lá? Bom, vamos lá, então tá. Tinha um dengoso. O dengozinho com certeza gostava do quê? De bala. Dengoso, quer ficar se roçando, gosta dessas coisas. É o cara que usava a bola. E o Ati, não preciso nem falar que era o que cheirava a pó. Então olha o exemplo pra criança, desde que... E o mestre mandava na boca. Então, ó, vamos lá, Percival. Certo dia, a madrasta descobriu, soletra e madrasta, tá soletrando, que a boca dos anões estava vendendo mais do que a dela. O que, que ela fez? Se fantasiou de bruxa. E deu uma maçã com um coquetel de entorpecentes pra branca. Ela desmaiou e dormiu por dias. Vai vendo, Percival. Tá comigo, Percival? Acorda exatamente, tá parecendo uma cabra. Até que um dia, a força tática da polícia deu uma batida na biqueira dos anões criança. E todo mundo foi pra cadeia. Olha aí que tá. Ó. Você acha que a pessoa tem um rostinho angelical? Não tem, não. A Branca foi presa, porque no final descobriram... A Branca de Neve foi presa? Exatamente. Por que, tadinha? O apelido dela já dizia tudo, ela mandava na boca. Era Branca de Neve e os 7 aviãozinhos que estavam lá. E ainda hoje, você vai ver o caso do João e o pé de maconha. Mas era o João e o pé de feijão. Pra você ver o que acontece com as crianças depois da fama, né, meu? Marcelo, você vai trazer historinhas infantis. Qual a historinha da Branca de Neve? Eu falei aqui pros ouvintes, pode aumentar o volume pro seu filho, sua filha ouvir. Ó, você me perdoa que o mundo tá todo virado, eu li a historinha. Eu vou vir com mais história, tem a do Ali Babá e os 40 políticos, tem muita história pra gente contar aqui no ar. Ah, mas parece que procriou, viu? É mesmo? Ah, procriou. De um dia pro outro. Na verdade, eu não deixei ninguém usar o meu nome, 40 políticos, Ali Babá, vermelho. Os grêmios, eles procriam. Obrigado, hein, Percival. É isso aí, amigo! Resort do Estádio 97. Tá no ar, começando mais uma temporada do Resort do Estádio 97. Você nunca foi no Resort do Estádio 97? O Resort já virou tradição, cara. É verdade. Todo ano tem. É a 7ª edição do Resort do Estádio 97. Que vai acontecer de 22 a 24 de maio. E onde? No Bourbon Spa Resort em Atibaia. Eita, como é bom lá, hein, o Bourbon, hein? Bacana. Lá o Bourbon, bom. Bourbon, bom. E esse ano mais preparado. É bom. Esse ano mais preparado, eu vou jogar futebol, vou demonstrar meu futebol lá. Eita. Vocês poderão ver. Eu tava sem ritmo. Um novo craque das peladas do resort. Eu fiz um gol, sabia, no passado? Eu fiz um gol. Pupunha. O Pupunha. Eu fiz gol contra, velho. Fez gol contra. Pupunha vai ser o nosso atacante. É a oportunidade que você tem de passar um fim de semana completo ao lado da turma do Estádio 97, um dos melhores resorts do Brasil, aqui pertinho de São Paulo, e com todo o entretenimento que você, ouvinte do Estádio 97, gosta. Campeonato de Futebol Society, campeonato de futebol no videogame, o bingo do Estádio 97, a balada do Energia na Veia, sabe quem? DJ Domênico Gato. Nós. Futebol de botão pros velhinhos, vai ter os jogos da cassineira, sabe? Boa. Aquelas brincadeiras todas, jogos de cassino? A gente arma lá com o pessoal da Cassineira, uma empresa muito legal de entretenimento, que lógico, leva todo tipo de atração que existe no cassino, leva lá pro resort, mas lógico, não tem dinheiro, é só dinheirinho fictício, tudo de brincadeira, tá bom? E que mais? Que mais? Ah, stand-up do Rudy. É isso aí, é o stand-up. Show. E pra você que chega logo na sexta-noite, participe ao vivo do Estádio 97 com a gente. Esse ano nós faremos no Teatro do Bourbon o programa lá, ao vivo, lá, direto de lá, no dia 22, a partir das 5h30 da tarde. Aí você fala, mas pra pagar isso aí, como que faz? Você pode parcelar em 6 vezes. 6 vezes nos cartões Visa ou Mastercard, ou em 6 vezes também em cheques. É, 6 cheques, tá bom? Você pode parcelar em 6 cheques. Não. E num apartamento de um casal, você ainda pode levar uma ou duas crianças até 12 anos que elas não pagam. Até 12 anos de idade, duas crianças num quarto com um casal não pagam, tá bom? Aí o telefone, fala, ah, mas eu quero saber para fazer reserva. Ligue agora na Lotus Travel. 2896-4665. Tem um plantão lá, o Tinoco tá lá aguardando sua ligação. Grande Tinoco. O Tinoco tá lá, com as 7 anãs lá. 2896. E o Aurelinho. Lembra do Aurelinho? Tá junto ele. 2896-4665. Você fala, mas agora 10 para 7 das 8 tá atendendo? Ah, tá lá, tá, dá para atender. Pode ligar. Pode ligar, fale com o Tinoco. E, inclusive, sim. De novo, ontem já ganharam ingressos para o show dos Paralamas do Sucesso. Já fecharam o resort. Hoje, quem fechar hoje também o resort, vai ganhar par de ingressos para a Festa da Véia com o show dos Paralamas do Sucesso no dia 14 de março. Olha lá, os Yakuza estavam falando aí. É. Vamos lá. Aproveita. E fica mais fácil. Em 6 vezes, cabe no bolso de todo mundo. 2896-4665. Ligue agora. Agradecer o apoio da Cassineira e também do Edu Botões, é? O pessoal que leva lá as mesas de futebol de botão, jogos de botão, pro pessoal brincar, participar, tá bom? É o resort do Estádio 97, 7ª edição. Não deixe de participar, porque todos nós estaremos nesse fim de semana de 22 a 24 de maio e você vai estar com a gente almoçando, tomando café, jantando. E vamos fazer uma promoção também para você ver o Portuga tomando banho. Nossa, verdade, nu, completamente nu, com a jeba pra fora, vão ver, vai ser bacana. Vocês vão ver a dificuldade de ele entrar no box. A gente vai não, o box é especial. Não vai ter dificuldade não. E o Portuga, ele se besunta com óleo pra conseguir passar lateralmente. Lá dentro ele nem sabe mais aonde eu tô, a bela besuntada com óleo. É, aquela vaselina, né? A gente vai fazer com vácuo. Portuga, fica tranquilo. Depois que o seu filho passar a entender as coisas, a gente não faz mais essa brincadeira. Não, eu já entendo, mas eu já entendo. Mas esse moleque é um gênio. Não é culpa de vocês brincarem. A culpa é minha de estar gordo, mas eu vou fazer um regime. Não é problema. Eu não ligo pra brincadeira. Ele é um gênio. A Pepa saiu da TV. Ele fala não, Peppa saiu da TV. Ele fala do Wendy, papai, falou. Ele fala do George. Peppa papai. É, George? É, o papai Pig. O RG falou o quê? A última pergunta que ele fez pro Portugal falou, papai, cadê seu pipi? Aí eu falei, quer que eu responda? Que isso? Olha que ele merece um cartão. Aí me bateu, você não deixou a réplica? Toma o chapéu e fica quieto. Libertadores, eu vou apanhar. Toma o chapéu e fica quieto, calma. Ele perguntou, assim, ele falou, papai, cadê seu pipi? Você chega e fala assim, filhinho, tá aqui, pronto. Não, mas não foi isso que... Mostra o pipi. Quer que eu falo? Não. Olha o juiz lá. Segue o jogo, deixa eu falar que ficou na e que isso? E que isso? Hoje só ouvintes virgens e agora nós vamos na sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem parar em todo lugar. Ai, vai Deus, tocar viu? Aqui o Asdrúbal. Rapaz, não é fácil não. Alô? Alô? Quem fala? É o Maurício, Dodô. Tudo bem aí, Maurício? Tudo bom, querido. E vocês aí, como estão? Consegui, querido baralho. É querido, é bem falso. É bem falso, né? Eu bem acho. Na verdade, querido, daqui a pouco... É bem assim, não é? Ô, velho, e quantos anos você tem? 28. 2.8, né? Nome completo, como é que é? Maurício Mota da Silva. Mas Mota da Silva. Não é minha família, não. Como não? Pai, não sei, não conheço. Pode ser. É, é primo, mata ratinho. Meu primo, pô. Coisa louco, daqui a pouco vamos revelar aqui que é um filho da égua. Coisa louco, hein, mota. Pergunta pro Databassi se tá passou. Tá liberado esse jegue aí, bá? Tá quase liberado, não ligou. Ele não apareceu. Jumento. Não apareceu. Jumento. Tá liberado. Vai, tá bom. Tá com a ficha. E o bairro qual é, ô, brother? É Jardim Rosa de França. Jardim Rosa de França? Isso. Ô, Benjinha. Não fala em cima, meu. Não fala em cima. Rosa de França. Qual é, bá? Sei lá. Vá. É Guarulhos. De novo? Ouvi, deve ser mais um taxista, quer ver? Guarulhos ouve a gente. Agora a revolta dos taxistas, quer ver? Guarulhos. Você é taxista? Não, eu sou vendedor, não sou taxista, não. Ah. E o time? Tá bom, e o time? Ah, é nós, mano. O bicampeão mundial, mano. Sim. Ah, Corinthians, mano. O bagulho é louco. Não, é o Santos, errou. É o Santos. Ah, bicampeão, meu Deus! Bicampeão do mundo. Eu tomo gol! Tomo gol! E fica com o chapéu, tomou. Não, mas peraí, o Santos é bicampeão do mundo? É. Opa, reconhecido pela FIFA? É. Ah, não, reconhecido pela FIFA não, gente. Não. Mano, para, vai. Não, peraí. Campeão do mundo, gente. Não, campeão do mundo é de 90 pra cá. Não, mas a FIFA reconheceu tudo. Não, 62, 63 não. Tá ligado que a gente é campeão mundial, cara. Não, 62, 63 tomou o chapéu. Eu só quero dizer o seguinte, eu, Cláudio Mota, das minhas tribunas, sempre falei do Santos Futebol Clube e hoje eu tenho orgulho de dizer, senta e pedala, mano. Que beleza que você tomou hoje. Maravilhoso, ouvinte, maravilhoso. Cadeira, mano, Santos. Tamo junto. É nóis, parça, tamo junto, mano. E aí, o Santos? E seu time, velho, como é que tá? Ah, meu, olha, vou falar uma coisa. Quando começou o ano, eu tava meio descrente com o Santos, viu? Mas agora, com as primeiras rodadas do Paulista aí, o último jogo, o Robinho jogou bem também, comecei a ficar mais, né... Achar que foi um pouquinho melhor, mas né, não pode ter falsa esperança, né? O Paulista não é parâmetro. O Mota... Tem que contratar pro Brasileirão, que o elenco é muito pequeno, é muito reduzido e fraco também, então, né? Então, olha, deixa eu te falar sobre isso. O Dagoberto dos Santos, que é o novo diretor executivo do Santos, né? Hoje deu uma entrevista aí, gigante, aí, falando sobre as condições financeiras do Santos, né? Ele falou, inclusive, que a austeridade vai continuar, viu? Ele falou assim que conseguiram diminuir aí muitas coisas que o Santos estava gastando. A folha salarial do Santos era de 5 milhões, baixou para 3 milhões com a saída desses jogadores, né? E ele falou que o Santos não tem condições de contratar mais ninguém agora, né? Que esse é o time e que fará mais esforço para diminuir as despesas também. Porque ele acha... Mas só um esforço? Não dá para fazer dois esforços? Vários. Ou três esforços? Vários esforços. Ah. Né? E, inclusive, ele falou aí que vai fazer muita coisa diferente aí, porque é o seguinte, ele acha inadmissível um time como o Santos, que vendeu o Ganso, que vendeu o Neymar, ter tido dificuldade financeira. Mas tem que ver que era por uma questão de upgrade na vida dos caras, né? Não, sim. Mas tava a questão do dinheiro que veio pro Santos. Aí, não só o Neymar e o Ganso, né, Mota? Você pegar, o Santos vendeu muita gente. Vendeu o Alan Patrick, que tá de volta no Brasil. É, vendeu aquele menino Felipe Anderson pra Itália. Vendeu muita gente, né? O Neymar e o Ganso são os dois que mais se destacam. Mas você pegar vendeu entre goleiro, os dois, tem muita molecada, né? Como é que era o nome do goleiro que o Santos vendeu pra Itália? Rafael, foi pro Napoli, né? Tá no banco ontem. É. Então, e o Santos aí tá precisando de dinheiro, né, cara? O que falta aí... O Santos, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, os clubes do futebol brasileiro e mais uma cacetada por... Tá precisando de dinheiro. É, eu tenho uma pergunta pra vocês. É a Santista, né? Ô, Cláudio Azedão, eu te convido pra fazer o Estádio 97. Você fala no começo, deve ficar quietinho, caladinho. Não. É porque eu tava vendo os gols do Pelé aqui no YouTube. Mas quem foi melhor, Pelé ou Pedro Rocha? Ah, passou, Pelé, né? Pedro Rocha eu não conheço muito o Pelé, o Pelé jogou demais, né, meu? Pelé ou Maradona, Zedão? Tô de brincadeira, é uma ofensa uma pergunta dessa, dá vontade de sair chorando aqui, né? Pergunta do nosso ouvinte aqui, deixa eu ver, Maurício Borges da Vila Maria, Pelé ou Tupanzinho? Perguntar quem que foi melhor, Pelé ou Robinho, Pelé ou Neymar, Pelé ou Pará? Aí vale comparar, Pará! Pelé ou David Braz? Aí não dá, né, Zé? Então. Como é que chama o ouvinte aí? Desculpa. É Maurício. Maurício, a pergunta é, olhando o elenco do Santos, né? Quem que você acha que tem que contratar pra jogar a Libertadores de 2016? Mas como? Mas já tá colocando o time na Libertadores? Mas você acha que a gente já tá lá, Zaidão? Não. É azedão. Você tem dúvida aí? Você é santista mesmo? Tá de palhaçada? Ah, eu tô em dúvida, viu, cara? Não sei não. Não, é porque eu acho que um goleiro reserva já fechou o elenco, viu, Sônia? Quem? Não, tem mais um goleiro reserva, fechou o elenco. Fechou o elenco? Só isso? Eu acho. Pra Libertadores? Tu não acha, não, Maurício? É. Ah, tá bom, é só um goleiro reserva, tá bom. O elenco é bom, né? Igual eu falei no começo, o elenco é maravilhoso. É. O Santos. Eita, elenco Santos, maravilhoso. Eu acho que o Santos tem. Mas eu acho que o Santos tem um bom time. Claro. É bom time, mano. É maravilhoso. Precisa de um pouco mais, talvez, de reposição nas peças ali de volante e zagueiros e laterais. Mas a. Pô, o Santos tem esse menino, o Lucas Lima, que é bom jogador. Muito bom. Ah, o Lucas Lima tá jogando muito, né? Tem o Gênio Vânio, né? Tem o Gênio Vânio. Giovânio. Então, Gênio Vânio, como diz o Azedão. Bom jogador. Bom jogador. É, bom acho, jogador. Acho que o Ricardo Oliveira também, eu acredito que ele vai. Assim que ele. Eu acho que ele não tá na melhor forma física dele, ele é goleador. Pouco que eu vi ele jogando esse ano, já fez muito mais que aquele peba daquele Damião que tava lá só chupinhando a nossa grana. Tem o Gabigol. O Gabriel também, o Gabriel é novo, mas. É, goleador também, sabe? E o Alisson? É, o Damião deu certo no Cruzeiro, porque ele é um time pequeno, é mais fácil, né? O Santos a camisa pesa. Ah, Zedão, você tá dizendo que o Cruzeiro é pequeno? Não, é perto do Santos, sim, né? Olha a história, né? Mas essa é a sua visão de jornalista. O Santos é o maior time do mundo, cara. O resto que tem por aí é tudo filial nossa. Real Madrid, na Espanha, Juventus. É tudo filial, cara. Olha, velho, o cara que tomou 4 no Mundial e depois tomou quase 8 jogando na Espanha, velho. Acho que não poderia estar falando o que esse cara tá falando, não. Ô, mano, vocês perderam pro Tolima, tio. Ó, desculpa, velho, desculpa. Meu time foi pro Japão. Você viu teu time campeão no Japão já? Vamos lá, vamos conversar de futebol. Não vi. Não, você não viu? Ah, então chupa. Ai, que dó que eu tenho de você. Ai, que dó. Não, velho, você tá comemorando um fato, velho, que teu bisavô viu. Você tá de brincadeira comigo. Mas valeu, tá? Mas não viu, não viu. Então, no feriado de independência do Brasil, você não pode, tem que trabalhar. Óbvio. Você não viu? Trabalho. Você não viu? Óbvio. Tem que trabalhar pra caramba. Você não viu? Você não viu, tem que trabalhar. Não, mas eu trabalho. Trabalhei no carnaval, trabalho no feriado de independência do Brasil, eu trabalho todos os dias, velho. Pra mim não tem distinção, não. Posso fazer uma pergunta pra você também? Pode. Lá vem. Vamos lá, vamos. Ô, mano, quem descobriu o Brasil? Vai, faz a piadinha, vamos lá. Não, quem descobriu o Brasil, você sabe? Ajuda o cara. Não, vou fazer, que ele quer fazer uma piadinha, Motinha. Vou fingir que eu vou acreditar. Não, fala aí, amigo, fala aí a sua piadinha. Não, porque ia falar, ele também não viu o Pedro Álvares Cabral descobrindo nada e sabe que é o cara, dá no mesmo, tio. Não. A gente é bicampeão mundial do mesmo. Não, jeito. Mas eu não tô falando que não vale, eu tô falando que você não viu. Você não vivenciou a única chance que você teve de disputar o Mundial lá. O Barcelona tirou o pirulito da tua boca, velho. O Barcelona chegou lá no Japão, velho. Mas é verdade, Motinha. Tem que colocar esse cara no lugar dele. Ó, amigo, o negócio é o seguinte. Como é que foi aquele dia lá, mano? Você acordou cedo pra ver o jogo? Puta, cara. Vou te contar como foi aquele dia na rotina. Acordei cedo, cruel, a gente ia fazer churrasco na casa do amigo meu. Ah, e aí? E aí? Mas churrasco não ia começar às 8 da manhã, né? Vocês iam fazer depois do jogo. Começamos cedo. Já. A gente já veio virado do rolezinho e já começamos cedo, já. E aí, o que aconteceu? Vamos lá. Meu, acho que virou quanto? Virou 3 ou 4, não foi? Foi, já virou 3. Não, virou 2, né? Acho que foi, 2 ou 3. Virou 2. Aí você já tava pra lá de Marrakech. Eu tava do lado do bote lá, cara. Eu lembro que eu tomei umas 3 Maria Mole já pra ficar louco. Eu tava prevendo pior já. Mas e o churrasco, velho? O que aconteceu com a carne? Vocês ficaram lá, aproveitaram? Queimou. Não, mas dá mó bode, Sombra, dá mó bode. Fizemos churrasco lá, fiquei muito louco. Ainda tretei com a minha namorada, que ela ficou brava. Perdi aniversário da família dela, foi trágico. Mas foi peraí, trágico. Mas você brigou com ela assim, tipo, vias de fato? Foi isso mesmo? Oi? Você assinou uma Maria da Pena esse não, dia ainda? Mano. Desgraça pouco bobagem. Não bate mulher, não. Você é louco. Você encostou o rosto dela na chapa da churrasqueira, mano? Não! Apesar de eu estar muito nervoso, mas eu não fiz isso, não, cara. Não pode fazer isso, não. Você é louco. E quando você acordou no outro dia da ressaca, o que você pensou? A primeira coisa que você pensou? Acho que era um pesadelo, não era? Você olhou assim pra ver se o Messi não tava embaixo da cama. Se o Santos tinha virado. Difícil é a zoeira, né, mano? Corintiano é a raça do caramba, você tá ligado, né, meu? Então. Telefone, cara, essas coisas não paravam um minuto. Mas tá valendo, tá? O que vale é a brincadeira. Mas, amigo, sinceramente, tô vendo que você é um cara muito sincero. Gente fina. Em algum momento você pensou que o Santos poderia vencer o Barcelona? Ô, mano, eu apostei sem mano com o meu chefe, velho. Eu perdi um monte de apostas, tá louco, cara. E o chefe ainda aceitou teu dinheiro, velho? aceitou. Ah, lógico. É Bambi, né, velho? Você pede direto pra mim, então tá limpo, tá. Eita, falou, freguês, um abraço aí, ó. Ô, Maurício, então tá bom, cara. Olha, um abraço pra você, obrigado. Sempre bom quando liga aqui torcedor do Santos, tá bom? Bem bacana. Obrigado a vocês, viu? O programa de vocês é maravilhoso. Liga. Nota 10. Um valeu, parceiro. Pra todo mundo aí, gosto muito de vocês. Cara. Valeu, mano. Valeu. Obrigado pela audiência aí, tá bom? Posso fazer um merchandinho? Pode. Pode. É, só a nova linha Bozano te garante um barbear fenomenal. É, me garante. Tá, ganhou um kit Bozano. Tá bom? Tá bom, então. Muito obrigado. Ó, mandar um salve aí pros parceiros do futebol de quinta, que eu jogo lá em Guarulhos, CPP, pessoal da empresa lá da JP Martins. O parça Wandy, o Guilherme Índio, todo mundo aí. Fica com Deus, obrigado, viu? E, ó, manda um beijo pra tua mina que você bateu nela aquele dia. Ah, lá, não, verdade, não. O RG tá aí hoje? Não, veio, cara. O RG foi ali nas clínicas tomar um choque no peito, mas daqui a pouco ele tá aí. Então tá bom. Como que eu faço pra mandar um currículo aí? O RG tá quase como batendo as botas, velho. Não precisa de um Santista novo aí, não? Olha, o cara... O cara é mal, né? Pelo amor de Deus. Mó traíra, mano. Não. Você pode mandar o currículo, sim, pode mandar, claro. Manda, gente. Eu vou mandar pro bar então, Sombra. Obrigado. Vou mandar um beijo aí pra Thaís, minha namorada, e dizer que eu amo ela. Obrigado, viu? Valeu, parceiro. Nós que agradecemos, gente, a audiência. Tá bom? O RG é muito querido. Tamo junto, abração. Valeu, mano. Um abraço. O RG é muito querido, mas vai chegar uma hora que você chega e fala: tem que ir pro ar o programa. Você é cínico, nossa. É? E o currículo, é o currículo da Domênica fui eu que fiz. Foi você que fez o currículo. Foi verdade. Tá, com as qualidades da Domênica. Daqui a pouco CD Agnaldo Hits. Aguarde, daqui a pouco na energia. CD Agnaldo Hits. Esse é o Estádio 97, essa sequência sem parar. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com um sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? É Felipe. Ó, Felipe, tudo bem, meu? Tudo bem, você, meu? Bom, consegui, graças a Deus. Baralho. Conseguiu? Conseguiu, de fato. Felipe do que é o nome completo? Ó, o RG não tá aí, mas vamos ver se alguém lança, salva a hora. É Felipe Sanches Salmi. Quem? Sanches? Salmi. Foi bom, hein? Salmi. Tobias foi bem. Quem? O que o Tobias falou? Felipe Salmi. Ele falou, eu gosto do Salmi 91. Esse Salmi nome não me parece estranho, não. O Tobias. É nóis. Tá certo. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 30 anos, Dodô. Ah, 3.0. Tá certo. E o bairro que você mora, qual que é? O Benjinha tá aí? Tem o Benjinha. O Zarepa. Aqui no Moinho Velho. Moinho Velho, Benjinha. Peraí, não fala em cima, meu. Tá falando em cima aí, não tô entendendo. Moinho Velho, Bá. É sempre essa desculpa, né, meu? Sempre, a mesma desculpa. Antes do moinho novo, antes do... Boa, antes do moinho novo. Que cretino, viu? Não, mas não tenha dúvida. Esse ouvinte é inteligente demais. É incrível isso, cara. Ele... Pega o cotovelo. Aqui é o GPS mesmo. O ouvinte sabe, ele incrível isso. Fala, né? Ele sempre lança... Pô, fica quieto aí, pessoal, que eu não entendi o que é, até, falou. Até acharem pra ele, né? Não é, ele tem uma deficiência auditiva, isso tem que ser respeitado. Tanto que ele foi fazer exame hoje, né? Mas ele acha sempre que o exame que ele vai fazer é top. Felipe, que time você torce, Felipe? Aí, mano, bota o menino aí que é Corinthians o bagulho. É, Coringão, mano, Coringão. O que você achou do Pet? Não, o amigo. O Loureiro. E aí, mano? Antes de mais nada aí, o Corinthians ele vai pegar a Linense amanhã e o Corinthians ele tem sofrido alguns desfalques, cara. Começou com o Lodeiro, que foi vendido, depois agora tem o Jadson também que tá indo pra China. E aí, mano, preocupa esse semi-desmanche? Pode ser que o Gil também receba uma proposta? Ó, Gil, mano, na verdade é o seguinte, ó. No começo do ano os caras estavam atrás de Conca, né? Ou seja, ia ter Conca, Lodeiro e Jadson. Aí eu tava meio, caramba, será que precisa, né, de tudo isso? Agora a gente não tem nenhum dos três, cara. Nem Conca, nem Lodeiro e nem Jadson. Se fosse no fim do ano passado, eu acho que o Jadson, pra mim, iria com Deus. Mas ele começou o ano muito bem. E eu acho que ele emagreceu também, que ele tava mais gordo que meu pai, né? E acho que o Tite deu confiança pra ele, cara. Ele tava jogando bem, tava com confiança. Voltou a ser o Magic Jadson, né? Só que agora com a saída dele, eu acho que vai complicar um pouquinho pra gente, cara. porque o Danilo, ele é muito lento, ele não tem um passe tão bom quanto o Jadson, apesar de ser bom lá na frente, né, de centroavante. O Petros é meio atrapalhado pra armar, mas ele destrói bem pra caramba as jogadas, né? Uhum. E sei lá, cara, vamos ver. Eu acho que nosso elenco é bom pra caramba. Com certeza a gente vai estar no Japão no fim do ano, mas eu acho que o Jadson vai ficar um pouco ruim sem o Jadson aí. Ele e o Renato Augusto estavam fazendo uma dupla boa ali. Eu também acho, cara. O Jadson, ele vinha sendo protagonista nesse time do Corinthians. Foi assim nos dois jogos contra o Once Caldas, foi assim contra o São Paulo também. O Jadson vinha bem, mas agora é olhar pra frente, não adianta ficar lamentando aí o leite derramado. Com relação a esse meio campo do Corinthians, amigo, o Corinthians tem algumas opções aí. Você citou o Danilo, mas o Corinthians ainda tem o Christian, tem o Petros, tem o Bruno Henrique, que tá lesionado agora, mas pode ser que mais pra frente ele seja uma opção também. Se você fosse o Tite, a curto prazo você faria o quê? Ou você modificaria o time do Corinthians e jogaria com três atacantes? Vamos colocar ali. Talvez o Sheik recuando um pouco mais, fazendo às vezes aquela que o Jorge Henrique fazia naquele time vencedor de 2009, e coloca um pouco mais avançado o Guerreiro e Wagner Love, ou você acha que não dá pra jogar juntos os três? Cara, eu acho que é uma boa, mas eu acho que vai depender muito de adversário. Acho que se pode colocar Sheik, Guerreiro e Love, não dá pra pegar um time muito forte, muito que ataca muito, porque eu acho que a gente vai se prejudicar. Porém, eu acho que é uma ótima opção. Mas de princípio eu acho que eu iria de Petros mesmo, viu, cara? Porque o padrão do jogo do Corinthians é mais segurar, né? E depois agredir os caras. Eu acho que o Petros é um cara que ajuda muito bem essa parte de segurar. Então, a princípio eu iria de Petros mesmo. Eu acho que fisicamente o Petros aí, mesmo mudando totalmente o estilo, porque o Jadson é um cara que aparece muito mais no ataque, o Petros é um jogador aí que se defende, ele tem como característica principal as roubadas de bola, apesar de ser um jogador que se apresenta bastante também na frente, é um cara que não foge do jogo, mas a principal característica do Petros aí é a marcação, é o desarme. Mas muda-se um pouco o estilo, mas nesse sentido eu concordo com você. O Danilo é um jogador aí que não dá pra confiar os 90 minutos, é um jogador que ele se cansa muito rápido, tá certo? O Danilo, na minha opinião, é um jogador pra jogar no máximo um tempo. Acho que não dá pra contar com o Danilo os dois tempos, não. E um outro jogador aí que tá voltando agora aí também a readquirir um preparo físico ideal, que é o Christian, né, cara? Ficou muito tempo parado, não jogava, enfim. Porque se a gente pensar em recuar talvez um pouco o Christian e avançar o Elias, eu acho que mesmo assim ele não vai dar conta, porque o meio-campo do Corinthians aí tem como principal característica aí a marcação. Você pega ali o Ralf, é um monstro, tá certo? O Elias é um cara que ajuda bastante também o setor defensivo. Mas se você parar pra analisar, eu acho que nessa real condição, e acho que é o que vai acontecer amanhã já, o Petros ele deve assumir a condição titular. E você vê há um tempo atrás aí o Petros quase dando tchau, uma puta briga, né? Então, mas isso aí e agora, é o risco empresário, né, cara? Jogador brasileiro, cara, é tudo nesse ponto aí de empresário, tá? É tudo cretino, velho. Os caras têm que entender a filosofia que nem Europa, agressivos. Cara. O elenco é formado por 20, 30, até 40 jogadores, cara. E você vê o Mourinho lá, o Guardiola, o Ancelotti, os caras usam os caras assim com bastante frequência. É isso que os caras têm que entender aqui no Brasil. Mas não vai entender nunca. É mas lá também deve ter os seus milindres, viu? Não, mas é que tá, Sombra. O complicado é o jogador brasileiro, ele muitas vezes aí não aceitar uma situação aqui, e quando ele é vendido, ele aceita. Mesmo que vá jogar num time de segunda linha na Europa. Ele tá ganhando uma puta grana, mas... Então, mas é que tá, Sombra. Esses caras não podem reclamar de salário, desculpa. Quanto que o Petros deve ganhar, velho? Sendo que até antes de ontem o cara jogava num clube do interior, aí que se bobear o cara não tinha nem condições de fazer um churrasco por mês, velho. Então, eu acho que os jogadores, eles precisam ter um pouco mais de humildade, eu concordo com o ouvinte. Porque lá fora, o cara respeitar, tá certo? A decisão do treinador é fundamental. O cara faz parte de um elenco e dependendo do adversário, o treinador ele escala o time de uma maneira e dependendo do adversário ele escala de outra. Lá fora, não é? O dinheiro muda as pessoas. Você vê, o Benjamin, quando eu chamei ele pra fazer o estádio, ele falou assim, olha, eu sei tal que você não torce, mas assim, preciso que você faça tipo de um Curitiano playboy. Ai, entendeu? Não. Verdade. Era uma condição de trabalho melhor do que a que ele tinha. Daí ele falou assim, beleza, vou fazer, vou aceitar numa boa e tal. É. Vou fazer aí faz bem até eu vou enganar todo mundo. Vou fazer o contraponto ao mano, você entendeu? É condição de trabalho. Aí o cara fala, enganou, tá legal. Não, mas é que tá assombrado. É o nego que vai lá fora, mas tá ganhando bem. Mas tá quando o cara sai, aceita o banco, na boa. Geralmente quando o cara sai, ele vai lá e ele se submete a situações que aquele não... não se submeteria jamais. Isso é óbvio. O cara enfia o rabinho no meio das pernas. Lá também tem os seus milindres. Tem, mas o milindre lá quem dá, Sombra, é o Messi, velho. O milindre lá quem dá é o Neymar, quando os caras são substituídos. Pergunta lá pra qualquer cabeça de bagre aí se o cara vai sair e vai começar a dar pitizinho. Não dá, velho. Não dá porque os caras colocam o cara no lugar dele. Fácil. Também acho. Mas, ô amigão, mano... fala. Mano, sim. O Petros tem que entender que a filosofia aqui nem na Europa, porque o Corinthians é o time europeu aqui da América. Véio. Sim, concordo. É. E outra, o campeonato tão longo como é o campeonato brasileiro, tá certo? Muitas vezes você tá jogando campeonatos paralelos, aí como é o caso agora do campeonato paulista com a Libertadores. Você precisa ter grupo, cara, porque hoje, se você não é titular, o cara tem que brigar pra tentar conseguir a vaga daquele que tá jogando. E o cara quer o quê? Quer dormir em berço esplêndido? O cara tá achando que é o dono da posição? Ele que vai pro inferno também. Exatamente. Ô, Felipe, pois um não. Abraço pra você, obrigado pela audiência. Manda aí seu placar, valeu, Corinthians e Linense amanhã, cara. Amanhã? É, o jogo é lá. Ele nem lembrava que ia jogar. 4-0 pra nós, com 2 gols do Love. Boa, mano, é isso aí. Ô, posso mandar abraço aí? Manda, à vontade. Ó, primeiramente, eu queria fazer uns elogios aí pro Dodô, que é o palmeirense mais sensacional. Muito obrigado. É, da parte de comunicação. Puta, Dodô, você é o cara, cara. É isso, verdade. Não. Rudy Landucci, cara, é o cara mais engraçado do Brasil, velho. É, o Rudy é muito bom. Você vê como o Brasil tá mal, hein? É bom. Obrigado, Lino. Quando você faz o Carmelo, velho, eu fico rindo que nem um pateta, meu. Minha esposa só falta me bater. Aí amanhã tem promoção aqui, hein? Promoção nova? É, amanhã tem, amanhã tem. Amanhã, amanhã. Tem uma promoção super legal pra você. E na Fernão Dias, olha, amanhã a gente vai preparar. Exatamente, exatamente. Amanhã. Amanhã, amanhã, coisa gostosa aqui. Diga, Felipe. É, acho que você, o Portuga e o Mota me bloquearam no Twitter aí, mas foi por uns motivos meio bobo, assim, eu não faltei com respeito, se pudesse me bloquear aí, eu agradeceria, velho. Eu gosto pra caramba de vocês, velho. Então tá bom. Tá bom, um abraço também. Valeu! Chegou o Playboy. Tudo de bom! Ô boy aí, chegou o Playboy. Chegou o Playboy. Eita! O Carlão, violento. O craque, e só pra galera do futebol de sábado, tá? Boa! Falou, cara! Valeu, fera. Obrigado, valeu, meu. Valeu, falou, valeu. Mano, é nóis. Tamo junto. Abraço. Essa é a sequência do Estádio 97 sem parar. É o momento sem parar no Estádio 97. 3 ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar, Dodô. Lá, né? Alô. Alô. Alô. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fala. É Rogério Rodrigues Faria. Rogério Rodrigues Faria. Isso, sou eu. Tá certo. E quantos Faria? Começou os piadinhas. Quantos anos você tem, meu velho? 28. 2.8, né? Eu. Até a Beth Faria. Ah, mas essa foi boa, hein? Marcelo, contrata ele. Marcelo Faria. Contrata ele, Marcelo. Marcelo Faria. Sensacional. A Beth Faria, eu Faria. Boa. Faria é fácil, né? É. Então tá bom, e o bairro qual que é? Ah, eu queria que o Benja ou o Benjinha estivesse aqui, mas... Benjinha. Aí, tá aí agora. Benjinha. Tá aí o Benjinha? Fala aí, amigo. Fala aí. Benjinha tá aqui. Tá, então vamos lá. Vai. É, Jardim, Califórnia. Jardim, Califórnia... É, ali em Los Angeles, ali, no Rio Casou, hein? Não, fica algumas dezenas de milhares de quilômetros. Avisa esse babaca aí, avisa esse babaca aí, esse moto aí, que ali em Califórnia é Barueri. Ó, acertou, foi mesmo. Esse babaca vai falar na minha fuça. Ah, para. Veja, vergonha nessa cara, GPS rapaz, Barueri. Aqui é o GPS Man. Aqui é o GPS Man, agora eu tô aqui, zoa, hein? É, chegou atrasado. Não, pô, chegou atrasado, você vai ver pra você ir embora hoje. Pô, que o... A ponte aérea tava ruim. A ponte aérea? É, veio do Rio. Ah, vim do Rio aí. Você vai ver o Rio que tá vindo a Paulista. O que aconteceu nesse acidente aí que parou tudo aqui? Cada chuva não pode andar de helicóptero mais? Você não tá sabendo do acidente? Teve um acidente, mas o que aconteceu? Por que não tiraram os ônibus, os carros dali aí? Ah, talvez estejam parado. Fazendo perícia, etc. Ah, mas faz a perícia na calçada. O ônibus perdeu o freio. Pegou 11. Solete o ônus. É o ônibus. Ô, mano. Coloca tudo pra calçada e deixa mas todo mundo andar, mano. Não tem esse problema, ele tá vem louco. De helicóptero, pô. Qual o problema? Porque chove. Olha, eu vou dizer agora pra você. Se eu viesse de helicóptero, não tinha a menor vergonha de falar. Infelizmente, eu não quero helicóptero. Adoraria ter nessa cidade. Porque você vai ver a Avenida Paulista. Aí os caras começam a montar bloqueios, Motinha. Eu, sem ver, passei por um e fui multado. Ah, coitado. É. Se o bloqueio, você passou pelo bloqueio. Porra, você passei, é uma vítima da sociedade. Mas você não viu que tinha um bloqueio? Vítima. Então, Motinha, o bloqueio tava meio semiaberto. Como assim semiaberto? Ele tinha três cavaletes. É. Dois estavam de pé e um tava do lado, deitado no chão. Mas você tinha um buraco e foi passar de moto. Passei. Mas só porque passou. Dei de cara com a porra do CT lá em cima. Se fosse um carro, você ia jogar ali no meio também. Hum? Onde tava o semiaberto, você ia jogar ali. Se o carro não batesse, fácil. Não pode. Ele não pode, mano. Aí eu passei na frente, tá tudo bloqueado. Aí eu passei na cara do CT e me multou. E a viseira tava indo. Dona Fanfarrão. A viseira tava. Vocês notaram. Vocês notaram na frase do mano? Assim, estava bloqueado. Eu furei o bloqueio. Não, mas era um semi-bloqueio. Não estava bloqueado. Estaria bloqueado, Sombra. Estaria bloqueado se eu, por exemplo, tirasse um cavalete da frente e adentrasse no local. Como estava uma brecha ali para que eu passasse com a minha moto, falei, uma moto pode passar, acho que o bloqueio é só para cá. Ah, claro. Você se tivesse a mobilete também. Humano, Domingo, é o homem semi. É semi-deus, semi-bloqueio. O cara foi semi-preso. Entendi. Tudo bem, não tem problema não. Eu tive aí, brother. Deus há de pagar, é capaz de jogar um raio no peito do cara. Eu tive, brother. Que time você torce? Alô? Rogério, que time você torce, Rogério? Então, aí eu tenho uma questão. Ó, primeiro aí, o time Corinthians. Posso fazer uma pergunta? Pra então, quem? Pra gente começar aqui a discussão rapidinho. Pergunta pra quem? Pra mesa. Já vimos pra você mesa. Ter problema, mas fala. A mesa não responde, geralmente ela não fala. Para os integrantes da mesa... Vai logo, pô! Não, assim, eu queria saber, primeiro, se vocês acreditam que é possível que fala de violência aí, no final de semana teve problema, né? Lá no Rio parece que um monte de gente foi preso lá, teve clássico, né? Teve briga e tal. É possível, se vocês acreditam, e também envolvendo a parte de amor à camisa e tal, que uma pessoa torça para dois times ao mesmo tempo, assim. Uma pessoa torça para dois times. Sério. Isso não é louco. É a mesma coisa que se eu for apaixonado por duas mulheres. E tem nego que é assim. Você ouviu falar em bigamia, Benjamin? Tem, sim, senhor. Já ouviu falar, Benjamin? Bissexual. Cara que torce pra dois times? É bissexual. Eu não conheço quem torce pra dois times. Eu também não conheço. Bissexual? Você torce por um time só, cara. Eu morei no Paraná uma época e lá tinha muita gente que torcia pra dois times. Paraná, como é que é? É verdade, um time do Paraná e por outro, exemplo, um São Paulo que a gente sabe que... Então, olha aí. Mais, na mídia é mais... Não, é verdade. E... Você escolheu um que é de coração e o outro que é meio assim, mídia, modinha, fake, assim. Não. Um é... Não, é Corinthians. Meu time é Corinthians. Mas eu via que... Eu acho que é uma solução pra esses problemas. Se a gente começar... Problema? Velho, que problema de louco? Problema de violência. Bem, velho. Calma, vocês estão coibindo o cara de expor as ideias. Olha lá, Tobias. Que ideia? A solução pra quê? Pra acabar com o quê? Não entendi. Mas me diz uma coisa. Primeiro, eu acho que é possível, sim. Pessoa, eu via lá e o pessoal não dava briga, não dava nada. Porque, inclusive, eu já vi dois times. Um time da cidade lá, que o pessoal torcia bastante, e era. Só tinha amor à camisa mesmo. Porque na época era o Roma, que depois veio pra Barueri e tal. Sim. Não, era o Barueri que depois foi pra lá. E tinha bastante santista também. E não tinha briga. Mas ninguém torce disso. Pro Roma. Não, eu entendi o que ele falou. Sim, na Itália. O time nem existe. Eu entendi o que ele falou. Olha, se você torce pro Corinthians, pro Palmeiras. Você torce pros dois. Quando tiver um clássico, nunca vai. Como torcer pros dois. Tem, nunca vai ter briga, porque você torce pros dois. E aí você não vai brigar com você mesmo nem com o outro, entendeu? É sensacional isso. Você quer saber a solução dele, Tobias? É a melhor. É, o Rogério, o Tobias tá aí do lado aí, meu. A verdadeira essência. Fala pra ele voltar. Você torce pro São Paulo e pro Palmeiras. Aí tem São Paulo e Palmeiras. Você não vai brigar com o São Paulo e você comemora tudo que aconteceu no jogo. Você não vai brigar com o Palmeiras. E aí quando o São Paulo. Você não fica triste. O São Paulo ganha. Exatamente. Eu já vi coisa pouco, mas qual é essa primeira? Olha, uma salva de palmas pro Rogério aí. Ah, pelo amor de Deus, Sombra. Isso aí é um símbolo do Bocó, velho. Sensacional. Isso é Bocó. Eu não dou um minuto pro Mano começar a defender ele. Vocês estão zoando o Mano. Aí, ó. Olha lá, eu conheço o Mano já. O Benjamin, ele tá ridicularizando. Você tá sendo irônico, sim. Você tá sendo irônico, sim. Eu entendi o que ele quis dizer. É, mas você tá sendo irônico. Mas a ideia do ouvinte é legal. Opa. O que eu acabei de falar? Começa a torcer pro Vasco. Você falou de maneira irônica. Não falei não, por exemplo, vai ter Flamengo e Fluminense, o cara vai no Maracanã, não um tempo com a camisa do Flamengo. Cuidado com o pé de caju aí. Ele continua. Claro que eu não tô falando dois times que são da Ah, mas aí que é legal. Você nunca jogou futebol de botão sozinho? Não, você não fazia, você não jogava. Jogava pros dois, narrava ainda. É, ora as bolas. Não, sabe por quê? Sabe por que eu tô falando isso também? É uma... assim, não estou falando dois times que também sejam da mesma localização geográfica ou algo do tipo. Mas, por exemplo, eu também, eu sou corintiano, mas eu também gosto muito do Cruzeiro. Sou campeão aí nos dois últimos anos. Tá e bem. Eu não vejo problema nenhum. Eu tenho camisa do Cruzeiro, eu tenho camisa do Corinthians. Você torce pro time do Paraná? Eu vou contar. Não, não torço pra nenhum time do Paraná, porque eu morei no Paraná. Vocês se terrorizando e dizendo que nunca viram. Por exemplo, o RG, por exemplo, ele ama o Santos. Mas reparei que quando joga São Paulo e Santos, não, ele meio que tenta se isentar. Não, ele não é, não. Que a filha é São Paulina, não, que nasce São Paulina. Pegou-se vibrando. Não, ele não, pegou-se vibrando. Já não, pegou o RG vibrando. Não. RG, não. Opa, eu já me peguei vibrando já. Não, não pode ser. O RG já pegou-se vibrando. Mas a minha teoria é a seguinte também. E, por exemplo, quando jogam os dois, eu não. Tá certo que quando o Corinthians ganha, eu fico feliz, mas. Se perder pro Cruzeiro, eu não fico tão triste. Ah, tá louco, mano. Você tá louco, velho. Você tá bem. O seu Carlos nem um Ferrarini dá jeito, velho. Ô, mano. Ô, mano, ó, na boa, ele time é bipolar, de futebol, mano. Gente, ele é bipolar. Na boa, velho, ó. Eu tô estranhando isso tudo aqui, meu. Ô, Calção, o bagulho é o seguinte. Fala aí, meu. Filme de futebol, velho, tem que ser igual a opção sexual. É uma só, o cara escolhe. É um bagulho só. Eu não acho, eu não concordo. Lógico que é. Ó, pra pergunta número 2, desculpa, interrompi aí, mano. Mas é o seguinte, eu vi hoje o... Tinha um ouvinte anterior aí falando a respeito de... Que tem algumas... gambiarras no futebol brasileiro, a gente sabe disso, né? Várias, na verdade. Vamos assar um caju aí. Aí o Sombra, ele até citou que na Europa também deve ter uma coisa em outra, referente a interesses, né? Na venda de jogadores e como negócios são feitos no futebol. Mas aí que tá. Eu acredito que lá as coisas são melhores. As coisas fluem mais naturalmente com respeito a negócios do futebol. E eu acho que a gente não devia pensar assim, que lá, mas lá também deve ter um interesse ou outro, por mais que, de fato, talvez haja. Mas eu acho que a gente deve seguir os bons exemplos que tem lá, né? Referente a tentar fazer as coisas da maneira correta, de forma ética e sem pensar só em interesse comercial. Mas o futebol é um negócio. Vou tomar uma água, você aí, não meu. Pensar Sim. no interesse comercial. O cara que joga tem interesse. Ó, o cara eu vou, que... Desculpa, Sombra. Eu vou só trocar esse termo, então. Interesse comercial, tá certo? Que negócio. Mas trocar por interesse pessoal, então. Porque às vezes... Pera, Rogério, para tudo. Ó, tá tocando o hino do Cruzeiro. Canta junto, vai. Vai. Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Então convém combatido jamais. Letra o hino inteiro. Vamos lá, de novo, atenção, Rogério. De novo, vai. Vai ser o time do coração. Eu ganho o prêmio? Ah, vai pro inferno. Ah, para, você tá perdido. Ô, acabaram de te chamar pra pintar junto o quadro lá, o Salvador Dalí. Pois na realidade é um grande campeão. Meu Deus. Chamado de Minas Gerais. Tolete, Minas Gerais. Onde é no cinema, você por quê, ó. Minas Gerais. Alô? Qual é o cruzamento de um corintiano com um cruzeirense? Não sei. Gambá raposa. Vou saber. Gamposa. Gamposa. É misturando um gambá com uma raposa. Gamposa. É uma gamposa. Vou dar um exemplo. Legal. Tem que torcer pro time só. Legal. No final do Campeonato Brasileiro de 1998. Galinhosa. Foi um jogo legal, meu. Foi aí que eu já era corintiano, né, claro. Ai, ai, ai. E naquela final, foi lá, eu falei, pô, tá aí um time que... O Corinthians ganhou aquela final, foi um jogo bom. Tá com uma cara de nojo aqui, velho. Eu vou te falar, nossa careta, senhora. Não dá pra entender o que esse cara fala. Mas a liberdade de expressão agora, olha, vocês mataram com a liberdade de expressão. Pô, mas isso aí ele não consegue... Reprimido. Mas ele não consegue... Tá sendo reprimido. Pô, mas ele não consegue definir uma linha de raciocínio lógica. Ah, pô, velho, esse cara é louco, bicho. Não, mas a minha segunda pergunta, vocês entenderam. É boda mesmo. A minha segunda pergunta. Deixa ele fazer a segunda agora. Podem entender. A primeira deu esse papo todo, você imagina a segunda. Mas nem Eduardo Jorge te entende, velho. Não é possível. Deixa o rapaz, aí. Tá, vou repetir a segunda pergunta. Pode contrariar. É, deixa aí. A minha segunda pergunta, vou repetir. Vai que vai. Então, aí a gente tem que... Vocês não acham que as pessoas deveriam seguir mais os bons exemplos do futebol com respeito a negócios e menos interesses pessoais? Tá. O jogador tá certo. Quando ele atinge uma certa idade, como é o caso do Guerreiro, do Jadson, ele tem que pensar um pouco também na questão de salário pra ele... fazer um futuro legal, né? Só que dirigente, vamos falar de dirigente de futebol. Eles não deveriam pensar um pouco menos, assim, em interesse e fazer as coisas da maneira correta? Sim. Mas isso não serve só sem fazer um circunvente no... Não, sim, mas já deixando no meio do futebol. É, serve pro governo, serve pra tudo que é lugar. Mas as pessoas são porque teve um comentário assim que o Sombra fez hoje, falando, mas lá também deve ter... Eu não sei se o Sombra vai lembrar agora. também deve ter alguma coisinha ou outra que eles falam, que eles fazem lá. Você deve estar muito doido, cara. Muito louco, meu. Você tá... Não, vocês não entenderam? Você conhece o Tobias? Você conhece o Tobias? Vocês não entenderam? Que eu fala pra ele voltar aí. Olha, eu vou te falar, desde a hora que você falou alô, eu não entendi mais nada, velho. Se esse cara fosse na Cracolândia, os malucos iam correr, velho. Ia falar, mano, não aguento o cara, velho. Que isso, cara? Rogério, você tá participando da... Você usou alguma coisa? Você tá participando da sequência sem parar. Mas valeu, tua participação foi bacana. O pessoal no carro, em casa, deve estar curtindo demais. Deve mesmo. Tá, mas lógico, o cara é torcedor do Corinthians e do Cruzeiro, cara. Pô. Não, sou corintiano, mas eu gosto do Cruzeiro, eu falei. É um time que eu gosto de ver jogar, hein. Às vezes você tá casado com uma, mas você gosta de outra. Cruzeirinho. Não, não é isso? Não, é verdade. É verdade. Mas a resposta pra segunda pergunta, eu não sei se eu expressei bem aqui, aparentemente vocês não entenderam. Não deve ter se expressado. Não, eu entendi tudinho, meu. Não deve ter se expressado bem. Não, eu entendi e concordo. Não, acho que não. Olha os Adelta aí, ó. Deixa ele expressar de novo. Cara, tem tanto casulo aqui, meu. É 7:30 já, velho. Deixa ele falar. Rogério. Oi. Grande abraço pra você. Obrigado. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal do WhatsApp aqui, que tá mandando WhatsApp. Nossa. Manda. Tá, o Felipe, o lá de Osasco, Iremar, e também. Irismar. Tem o Gilson lá também, do Ex-Trampo. E eu acho que é esse. Esses que me mandaram, não vou falar qual que é. Que mandaram um WhatsApp aqui. E eu quero fazer elogio também pra galera. E pro Ruth, que é demais, eu gosto quando ele imita o... Ontem ele tava imitando o Filipão. Foi engraçado demais, eu dei muita risada. É, não, tá aí, ó. Vai tomar alguma coisa aí pra tu não ficar louco saindo do estádio do nada aí. Hã? Não, porque eu liguei, na verdade, eu posso falar, eu liguei e eu não sabia, era isso mesmo. Deixa ele falar. Eu não sabia que ia ser atendido, então eu tava meio sem pergunta preparada aqui. Isso. Aí tô mandando agora no WhatsApp. Rogério, passa o vinagre aí. A pergunta principal era essa, dos dois times. Ele liga e não mas vocês levaram na brincadeira, não tem problema, não. Mas é nóis. Não, que isso. É isso aí. Não, que tá vale, o que vale é boa ética nos negócios. Aí, Eu posso. Eu queria mandar um e-mail pro Bar depois pra dar uma visitada aí. E avisa Manda quando aí. Você vem pra nós. Avisa pra quando você vem, porque nós vamos se precaver aqui. Aí eu vou com duas camisetas aí. Duvido você vir com uma camisa meio Corinthians, meio Cruzeiro. Bom, acho não, você não tem. Manda o Tobias voltar, Rogério, pelo amor de Deus. Um abraço, não, o Tobias. Rogério. Um abraço. Valeu. Eu posso... Eu falo do Tobias. Ah, não, é só de sexta, né, que tem o da Polar. Só sexta-feira. O quiz é na sexta-feira. Tá bom? Malandro. Tá bom? Beleza, eu vou tentar ligar aí de novo. Feliz, aí, claro. Valeu, cara. Feliz Natal. Obrigado, cara. Falou, velho. Valeu. Liga assim, mano. Essa foi a sequência Sem Parar do Estádio 97. Vou falar do Sem Parar. Essa santa ajuda no dia a dia, pra economizar tempo, pra facilitar os pagamentos. O Sem Parar está vindo com uma baita novidade. Agora, com o Sem Parar, você pode abastecer seu carro nos postos Shell e não precisa nem abrir a janela para pagar ou passar o cartão. Você para, o frentista abastece e você vai embora. Quer saber onde tem os postos Shell com o Sem Parar? Fácil, simples. Baixe o aplicativo Sem Parar e veja onde fica o posto mais próximo. Sem Parar, com você em todo lugar. Estádio 97. Esse é o Estádio 97. Lembrando, olha, continua o pessoal lá da Lotus Travel, que está de plantão lá, aguardando sua ligação. Você pode ligar lá, fala lá com o pessoal da Lotus a respeito do resort do Estádio 97. O telefone é o 2896-4665. Faça o seu pacote para o resort do Estádio 97, parcele em 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard ou 6 vezes no cheque, tá bom? 2896-4665. E hoje também está valendo pares de ingressos para o show, para a festa do Energia na Veia, com o show dos Paralamas do Sucesso, no dia 14 de março, no IMB. Estádio 97, continua passando os aviões aqui, ó. Continua. Olha o avião do Estádio 97 passando, tá anotando? Anota aí. Promoção acaba na sexta. Na segunda, deveremos saber quem é o vencedor, tá bom? E agora, tem CD novo na praça. Oh, melhor amigo da Domênica decidiu soltar outras coisas. E entre elas, a voz pra galera. Oh, menina! Vem aí! CD Aguinaldinho canta sucessos dos outros, volume 24. Trago esta rosa, eu vou te dar. Trago esta rosa, eu vou te dar. Escuta o que eu tô falando. Ah, Aguinaldinho leva sua voz de veludo ao mundo do cinema e regrava grandes clássicos da telona. Livre estou, não posso mais me segurar. Ai, que tesão! E não é que o Aguinaldinho mostra em uma das faixas o porquê faz tanto sucesso? Ah, safada! Eu sou o gordinho gostoso, o gordinho gostoso. Eu sou do sobe de naço, sou o gordinho gostoso. Olha aqui, ó, minha mexida de tetas. Aguinaldinho não é só voz, é coreografia também. Pena que no CD não dá pra ver. Oh, the single ladies, oh, the single ladies. Oh, oh, oh, olha o ombrinho. Adoro cantar essa música de sutiã. Ah, oh, oh, oh. CD Aguinaldinho canta sucesso dos outros. Ah, volume 24. Aguinaldinho canta mulheres. Eu não canto mulheres. Ah, é pra... tem que cantar essa música? Tá bom, eu vou cantar. Já tive mulheres que foram minhas amigas, com umas até me aconselhei, e outras na balada usei de vela. Não tem rima porque não combina cantar. Eu não canto mulher, já falei isso, me recuso. Dê de presente de aniversário, dê de Natal, dê de Páscoa, dê. O importante é dar. CD Aguinaldinho canta sucessos dos outros, volume 24. Uma produção independente, já que o selo o Aguinaldinho perdeu faz tempo, nego. É, rapaz. Não conheço não, cara, mas só reconheci o single ladies. É, é verdade, um grande beijo pro Berdado, que escreveu o CD pra mim, e daqui a pouco vai estar no Twitter e no Face da rádio. E outra coisa, eu tenho aqui um sonho, eu queria falar pra vocês, o meu maior sonho é brincar, sabe aquele jogo Twister? Twister? Você põe a perna esquerda na bola vermelha. Direita, vai sorteando os. É verdade, esse jogo é ótimo. Duas pessoas vai, sabe, colocando uma perna em cima. Porra, de jogo é esse? Porra, não, é uma coisa de americana. É esse jogo joga, aqui, menino. Vocês sabem esse Twister? Você aqui põe a perna esquerda no verde. Você já viu esse jogo? As pessoas vão sorteando. Já vi. O coisa meu americana. Sonho é brincar disso pelada com a Domênica. Que isso? Que isso, a sua mãe? Nojento. A sua mãe não é a Domênica? Ah, você não vai me ofender assim não, gatinha. Não, mas eu não tô ofendendo. Fala, tô falando Domênica, que é sua mãe. Fala, Domênica. É tua mãe, notícias do Porco, Mota. Vocês, Domênica. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, Mota. Fala de nós, então. Ô, Dodô. Ah, nós. O Arouca pode estrear, né, nesse final de semana. Pode? Mas não ia estrear, né? Ninguém pode. Da outra vez ia também. E na última hora não foi, né? O Cleiton Xavier ontem fez o treino. Certo. E foi muito bem, viu, Dodô? Ah, o Cleiton é craque, né? Todo mundo elogiou. Mas ainda estamos pensando numa maneira de colocar o Rafa no time. Porque o Rafa é interessante. Meu Deus, não me importa, jogo com 12. Quem sabe, Dodô? Osvaldo, põe lá o menino da base. Mas e o Rafa, Domênico? Deixa o Rafa lá esquentando um banquinho, tá ótimo. Tanto que o Gabriel falou assim que disputa aí no meio, Dodô, é saudável, é bom, né? E disse que o Palmeiras tá quase pronto, não sei se você concorda com ele. Tá quase pronto aí pras fases finais do Campeonato Paulista. Não, ainda não, falta muita coisa. Pô, o campeonato começou ontem, cara. É, mas vai acabar logo. Calma aí, porra. Como vai acabar logo? É. Tem 15 rodadas só, não é isso? É. Já foram quantas? 5? São 5 por chave? 5 times por chave? É, porque aí você joga dentro da... Não joga. Você não joga... E ontem, Dudu, o Leandro Pereira também fez 3 gols. Contra o time reserva da Portuguesa. Jogo, contra a Lula. Peraí, contra quem? O time B da Portuguesa. O nosso B com B da Portuguesa. Porra, mas o A da Portuguesa... Já é o A da Portuguesa é um Z. É o A contra o... É o B contra... O A é um Z. Portuguesa. Mas foi B contra o time Alfa. Tem mais alguma notícia aí, vovó? Aí não tem, viu? Ó, tá o pai do Vardívia só disse que tem mais um clube do Brasil... Que é o Vardívia. Ih, começou. Qual é o clube? Não, ele não disse. Ele disse que tem mais um. É o Flamengo. Você tem cara de Flamengo. Eu já conversei. Ele falou que tem uma sondagem. Eu já liguei pra ele. Já foi um clube do Brasil, mas que ele vai dar prioridade pro Palmeiras. O Flamengo, parece que o Montijo vai acertar, né? O Vitorino chamou o Flamengo de maio. Maio? É. Tá certo. O Corinthians precisa de um substituto pro Jadson. Vamos ver quem precisa de camisa 10. Já disse. Olha, é um absurdo o Vardívia ter que estudar alguma proposta do Palmeiras ainda. Valdívia, ele deveria assinar o que o Paulo Nobre pusesse na frente dele. Em branco, mano. Em consideração ao Palmeiras. Porque esse último contrato do Valdívia, Domenico Gatto, ele não cumpriu 20%. Não cumpriu 20%. Ah, foi feito... Eu vi, não sei se foi em um site onde que eu vi na internet. Que foi dito nessa última passagem do Valdívia, Sombra, sim, pelo Palmeiras. Ele teve mais contusões do que gols marcados. Tudo bem, o Valdívia não é o cara do gol, né? Ele não é o cara que faz o gol, ele é mais o cara que dá o último passe pro gol, né? Mas ele teve mais lesões do que gols feitos. Ah, vocês são benevolentes demais. Não, Afonso. Benevolente, na verdade. Ele chamou você do quê? Mas é, eu... Por que ele chamou você do quê? Mas vou repetir. Acho que o Valdívia é um baita jogador. Quando ele quer jogar bola e quando ele tá jogando bola, quando não se machuca... Porque o Valdívia é canela de vidro. Mas né? Esse que é o grande problema do Domenico Gatto. Tá jogando... Quando ele quer jogar, que não, quando falta ele quer, pra ele querer não. Jogar? Não, quando, desculpa, então vou retirar, não sei se eu falei isso. Você falou, quando ele quer, falou, quando então, ele quer jogar. Então quando o Valdívia está em boas condições de jogo, mano, quando ele não está machucado, porque eu acredito que ninguém queira se machucar. Por livres, por quero me machucar. Tem um ou outro aí que às vésperas de feriado, cara, opa, não, tô tudo com bem, uma dor aqui. Bem. Pra... Pode ser, o chinelo. E né, fala a verdade, chinelo. Em 7 carnaval, o Valdívia ficou fora 6. Ele jogou um carnaval só. No Valdívia, fala a verdade. Que menos dá trabalho um pra carnaval só. Domênico, o Valdívia que menos dá trabalho pra empresário. Que empresário, geralmente, é aquele que tem que editar os melhores momentos, né? Então tem que pegar um monte de jogo, editar um monte de imagem. No Valdívia é só você pegar os jogos que ele atuou e pronto, coloca ali. Não, mas o Valdívia não, não, não tem jeito, é mais fácil. É só você pegar faz um clipping dos comentaristas da mídia esportiva e de torcedor do Palmeiras. Pô, o cara compra e fala, pô, tô levando o Zico, o Messi. Mas Neymar. O Valdívia jogando futebol é muito bom. Não, só não jogando joga. Futebol. Mas é incontestável. É muito bom. É em qualidade dele, é incontestável. Mas só minuto. Mas você vai falar do Valdívia que pintando quadro. Ué, mas você tem que falar que o cara sabe jogar, mano. Só minuto. Que ele joga pouco é verdade, mas que ele sabe jogar obrigado, também é verdade. Tuto. Incontestavelmente, temos que dizer o seguinte: temos que dizer aqui, e não podemos ser. Não podemos. Mentir. O Palmeiras no ano passado, no final do semestre, estava numa fase desgraçada com o time mequetrefe. O Valdívia ajudou e ajudou muito o Palmeiras no sair meio da de um monte de cego. Desculpa, hein? Aí isso tem que falar mesmo e ninguém vai falar, ah, não. Não, não existe como falar, ah, não. Jogou e jogou muito. Então, assim, quando o Valdívia está em condições de jogo, não está machucado, que ele é um canela de vidro, todo mundo sabe que é canela de vidro. Machuca fácil? Machuca fácil. Não estamos discutindo isso. Estamos discutindo o Valdívia dentro de campo jogando bola. Ele jogando bola é um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma. Ele é melhor Desculpa, é melhor que o Ganso jogando. E vocês falam pra caramba do cara. Melhor que um monte de cara que tá aí. É melhor. Ué, cada um isso tem é inegável. Inegável, mas é inegável. Jogando bola, inegável. Agora, cada um tem o seu ponto e de vista. E é canela de vidro. Isso. É canela de vidro que eu posso fazer. Você não acha ele bom? Falando sério, Sombra. O Valdívia, tecnicamente, um bom jogador ou não? Cara, que você acha? Isso, bicho. Eu não tô contestando se é bom jogador, só tô dizendo que não joga. Tá vendo o pacote todo frequente? Não, é. Porra, a gente tá falando só tecnicamente, Sombra. Tecnicamente. Você tá numa Libertadores, você precisa do cara, o cara não vai jogar. Você não pode contar. Você não pode contar com o cara, você vai analisar tecnicamente. Você contar hoje com o Valdívia é a mesma coisa que contar com o Messi. Ele não tá, né? Não tá. Os dois não estão. Só no futebol brasileiro... É, no futebol brasileiro o Valdívia é craque, é diferenciado, é fora de sempre. O futebol brasileiro tá ridículo. Um jogador que não joga, ele não pode ser. Ele não pode nem ser analisado, gente. O Palmeiras jogou dinheiro no lixo com o Valdívia. Não acho que foi de propósito. Claro. Não é isso que eu tô falando. Foi que o Valdívia se machucou porque quis. O famoso shit happens. Bom, mas uma vez perguntamos pro Beluso lá se ele se arrepende, ele falou assim: se eu soubesse que seria assim, eu não teria comprado. É uma relação custo-benefício, claro. não existe benefício nenhum. Pega scout, pega número. Não tem nada. Não tem gol no ano passado. Tem nada, lá, teve uma época do Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano só vinha machucar. Mas se você é o Paulo Nobre hoje, então você quer dizer que você não renovaria com o Valdir? Nossa, eu pelo contrário, ainda falei uma placa de prata pra ele. Ó, você não sai nem brigado aqui, ó, ser homenageado. Ah, tá louco, eu renovaria. Você é o maior craque da história do Palmeiras, o que menos jogou. Você não renovaria com o Valdir? Renovou pra quê? Você já teve 4 anos do Valdívia que você jogou dinheiro no lixo. O Palmeiras gastou. O Valdívia não devolveu nada. Não, mas como explicar isso pra torcida que você não gostaria de renovar com o Valdívia? Eu não tenho que explicar. A torcida gosta disso aí? Gosta do quê? A torcida gosta do Valdívia. Dá moral pra esse cristal. O torcedor gosta. O torcedor do Palmeiras gosta. O torcedor do Palmeiras gosta porque o torcedor do Palmeiras tá carente. Se esse time do Palmeiras acertar agora aí, né? Se esse time acertar, ninguém vai lembrar do Valdívia. Dá uma esquisita. Gente, o Valdívia não joga. dá moral pra esse Cristaldo aí, que pelo menos se mata. Aliás, aí. Por exemplo, a última partida do Valdívia foi quando? É o último jogo da Paranaense. Nossa, primeira semana de dezembro, é isso? Foi. Não, o último jogo da Série B não, Domenico. Ele se machucou, ele já tinha se machucado um jogo antes e jogou esse jogo no sacrifício e aí arrebentou de vez. 7 de dezembro. Agora, inegavelmente, eu entendo tudo que o Benjamin fala. E nem jogou inteiro, né, Domenico? Eu entendo tudo que todo mundo diz, ele é canela de vidro, já disse, não estamos discutindo isso. O Valdívia dentro do campo é um dos melhores do Brasil, ponto. Não adianta vir falar, aí qualquer tipo de conversa que não seja essa, desculpa, aí não entender um pouco de futebol. Falar que o cara não sabe jogar bola jogando, aí desculpa, não saber ver jogo. Mas você ouviu que alguém falando que ele não sabe jogar bola? Só estou dizendo que... Ele não falou isso. Mas eu tô dizendo que alguém na mídia falar uma bobagem dessa aí, não sabe nada de bola. Eu não falei que o Valdívia não sabe jogar, mas pra mim é um jogador. Não joga, é porque tá machucado, janela de vidro. E como jogador, absolutamente normal... Nada demais. De 0 a 10, ele vai na nota 6. Cara, não faz gol, não bate falta, não joga. Esse jogador não é de fazer gol, ele é meia de criatividade. Ué, o Muricy outro dia tava reclamando com o Ganso que o Ganso tinha que fazer gol. Tem que chegar então, o Ganso não é de fazer gol, o Ganso é de meter bola pros caras fazer gol. E que bola que o Valdívia mete? Acho que todo jogador que é meio ofensivo tem que ter alguma coisa. Tem que ter a sua qualidade pra remate a gol, né? Depende. Ele pode até. O Ganso seria mais completo se ele ainda fosse um cara que chutasse mais, né? Eu acho que se o Valdívia tivesse chutado mais em gol, podia ter feito mais gol. O Ganso teve uma fase que era melhor que o Valdívia. Mas o Ganso ia se machucar mais. Mas o Ganso ele precisa melhorar em todos os setores. Mas peraí. Porque o Ganso não voa direito, ele não corre direito e não nada direito. Mas aquele Ganso que falou não vou sair pro Dorival Júnior que jogava com o Neymar, aquele era melhor que o Valdívia. Aquele era muito bom. Só que depois que ele se contundiu contra o Grêmio, nunca mais ele fez aquilo. Estádio 97 tem um oferecimento de HDI Seguros. Você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Um recorde difícil de bater, hein? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo. É o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais. Com a HDI, você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o carro? É só passar no HDI e bate pronto. Em poucos minutos, você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha mais um. Olha o avião do estádio aí, ó. Olha o avião do estádio 97 passando. Opa! Esse avião da Singapura é bonito, hein, Bá? Bacana. Eita, como é bonito esse avião, hein? Anotou? Passou mais uma vez, hein? Sexta-feira é o último dia que os aviões vão passar aqui no estádio 97, que na segunda, o primeiro que entrar no ar aqui ao vivo e falar direitinho, no dia tal eu ouvi tantos aviões, e você que ainda vai escolher o dia. Ouvi tantos aviões no dia tal, se acertar e tiver com o passaporte em dia... Vai viajar para Barcelona. Não tem desculpa. Sem desculpa, hein? Show de bola. Vai ver Barcelona aí, Real Madrid. Barcelona que ganhou agora do City lá em City. 2-1. Quer dizer, já foi, né? Há quem diga que fez um primeiro tempo... Só deu Barcelona. Irretocável. Diz que foi uma coisa... Só deu Barcelona. E o gol que o Luis Suárez fez... Luis Suárez, né? Muito bom, cara. Não, viu um, o primeiro. Porque ele dá um corte pra dentro em cima do... Acho que... É louco, mas é bom. Bate cruzado, ele é efetivo. Muito bom jogador. Não, ele é louco, mas é bom. É isso aí. Então vamos lá. 3284-7097, vamos trazer mais ouvintes. O oferecimento do Grupo Ester, o nome construído com história. Também no oferecimento de Engove, vai pra balada? Ou Engove pra você? Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Toca, Asdrubal. Abraço, meu amigo Palese, tá me ouvindo aí? Palese? Boa, alô? Palese. Alô? Alô, é? Quem é? Márcio. Tudo bem, Márcio? Bom. Estou aqui! No carnaval! O Canuto não caiu lá? Tomou um carnaval? Tomou um rola. Caiu, é? Ele tomou um rola no programa de manhã lá. Mas o Canuto é maravilhoso. E esses caras grandes quando caem, se machucam. Esse cara chato. Ih, meu filho! Eu vou te falar, gosto é gosto. Eu acho o Canuto um dos melhores. Ele é sensacional. O cara que sai da mesmice, cara que é diferente. Um repórter diferenciado. O Sombra, sabe aqueles lances? Legal pra cara, o cara inteligente. Sabe os lances do carnaval? A cada escola que ele faz aquela zona lá, ele leva uma sacolinha com os adereços que ele vai usar pra cada escola de samba. Ah, e vem pra galera e faz. Ele é sensacional. Pô, o da Vila Maria foi diamante, ele levou uns diamantes, mas brincadeira, cada escola ele leva uma coisinha. Ele é bom. Ah, ele é bom repórter. Divertido mas mesmo. Mas não é do gosto do nosso ouvinte. Não, ninguém ouvinte agradou todo mundo. Nem meu pai agradou todo mundo. Não agradou. Nem meu pai. É, isso é normal, não tem problema. Ô, meu velho, e já mandou o nome completo? Não, Márcio dos Santos Bonfim. Bonfim. E quantos anos você tem? 37. Lembra quando o São Paulo contratou o Leandro Bonfim? Boa, Bonfim. Esse cara é um bom salário. Puta né? Enganação esse cara, veio do PSV da Holanda. Surgiu bem, mas nunca, aí... Nunca rolou. Meio peladeiro. Nunca rolou. Então, tá bom. Domênico Gato, espero que na novela eu tenha um Bonfim. É, não sei. Eu não assisto isso aí, não... Moda foca. É, não tô assistindo. Ô, velho aí, qual que é o bairro? Jaraguá. Ah, Zona Oeste. Jaraguá. Zona Oeste? É isso aí, Zona Oeste. Zona Oeste. Então tá bom. E o time? Sou prostituto da vida. São Paulo. Salve o hino. Salve o hino, Sombra. Pois não, hino no ar. É, nosso São Paulo, hein? Quem foi o São Paulo nos anos 70, anos 80... Quem é o São Paulo hoje? O negócio é o seguinte: 90, 2000. Só vou dizer o seguinte: se não fosse eu também, tinha caído, tá certo? Depois vocês não vão pedir aí, chorando aí, entendeu? Acho que eu esqueci, meu filho. Ô, Bonfim, você não é maior que o São Paulo. É verdade, faz alguns anos que o São Paulo deixa um pouco a desejar, é fato. Mas também não é assim, né? Falar de 70, 80. Tivemos anos 90 bom, tivemos anos 2000 também muito bons, né? É, porque eu comecei a torcer pro São Paulo em 86. 86. E sou filho de corintiano fanático. Ih, certo. Rapaz. Comecei a torcer de São Paulo em 86, porque o São Paulo sempre foi um time vanguardista, diferente. E hoje a gente vive o quê? De bravata na imprensa, de humilhação, e sendo passado para trás por um clube que é o nosso maior rival, que até ontem, né? A gente tirava um barato, falava que eles tinham que fazer... estágio no São Paulo, isso sim. E aquilo. E hoje, eu acho que é o contrário, viu? Que o nosso rival tem errado muito menos e passado a perna na gente dentro e fora de campo, né? Ah, então chupa. Essa é a realidade. Não, mano! Mas o... Menos, né? Você viu, Matei? Falou com orgulho menos. Esse nosso rival passar a perna. Esse cara não é São Paulino. Mas como assim não é São Paulino? Você tá louco? Porque é só porque ele acha que tá ruim? Não, porque não é. Ele não é São Paulino. Ele tá expondo a ele tá dando opinião dele, pô. Como não é? Mas, ô, Márcio... Eu sou São Paulino. Sou São Paulino fanático. Ô, Márcio, eu... Eu sou Paulino fanático, jamais falaria assim. Eu, na contramão do Mota... Falo, falo sim. Sabe por quê? Sabe por quê? Desculpa. O André Sanches, que é um cara que eu não gosto, que eu acho que é até um cara chucro... Mas morte. O cara, nos últimos anos, ensinou como se faz pra contratar jogador, como se errar menos. Do jeitão chucro dele, ele passou a perna no São Paulo. E a gente, a torcida, tá passando vexame dentro de campo, contra o nosso maior rival e fora de campo. É a minha opinião. Eu sou São Paulo, fanático. Ô, Márcio, deixa eu te falar um negócio. É fato que o Corinthians, recentemente... embora eu não seja muito fã de muitos que estão lá administrando, mas é notório que o Corinthians se destacou em várias frentes, enquanto a gente ficou aí um pouco acuado, como se disse, muitas bravatas, né? Então, assim, eu não vou dizer que você tem 100% de razão, mas você tem uma boa parcela de razão, porque nem tudo que também acontece no Corinthians eu vejo como um bom exemplo. Não, claro, né? Com certeza. A começar por muitos que compõem lá, eu sinceramente... Não gostaria aqui, assim como tem muitos aqui que eu também não gostaria nem que tivessem aqui, você entendeu? Tá, aqui eu digo São Paulo, né? Ô, Sombra, você falou da rádio. Você vai lembrar de um episódio, eu comecei a escutar o programa em meados de, acho que 2004, por aí. Uhum. Você lembra que você falou, estava criticando o São Paulo, falou que o dia que o São Paulo contratasse os dois Ronaldo, traria um goleiro cego, você lembra disso? Porra, não lembro, cara, mas se você falou... Você criticou forte na época do Marcelo Portugal Gouveia, quando ele tava entrando, ele foi até aí no programa, você é meu ídolo aí, como São Paulino aí, porque você criticou forte o São Paulo, crítica coesa e tal, que até o Marcelo Portugal Gouveia, que fez um excelente trabalho, foi no programa, porque ele ouviu as suas críticas, foram fortes, mas críticas fortes e... e sensatas, né? Que era o que estava acontecendo no São Paulo. Eu acho, Márcio, que o importante é a gente saber ter autocrítica, cara. Sabe? E às vezes, não é porque você fala mal da sua instituição, se você critica, não é falar mal, você critica a instituição que você torce, o clube que você torce. Muitas vezes você vai fazer isso porque você gosta dela e quer que a vida melhor. Claro, você sabe o que é construtivo ou não. Mas tem gente que prefere ver pelo outro lado. Não, é meu, mas não posso falar. Não pode falar mal, porque não sei o que. Claro, com certeza. Gente, não é porque é nosso. Maneiras não... e maneiras de falar, né? Hã? Há maneiras e maneiras de falar. Sim, mas a gente deve respeitar a maneira que a pessoa tem de se falar. É, claro, o Mota claramente não concorda com a tua opinião. Ah, eu concordo. Eu já concordei com muitas opiniões do Mota. Acho que tem hora que o Mota fala que a arquibancada queria estar aí no programa e falar. Eu, Matinho. Então, eu concordo com o que coisa, você fala, coisa, com que ele fala. Faz tempo. É que eu penso hoje dessa maneira, né? E o São Paulo, infelizmente... Tá, a diretoria de São Paulo tá levando São Paulo para uma vala comum. É uma sequência brava, meu amigo. É uma sequência brava. Nós ficamos iguais a todos os outros times, tá, é verdade. Pô, que legal. A gente tinha um diferencial, mas realmente. Mas não é isso, Mota, é que o Corinthians é um salto de qualidade dos times de São Paulo, falar a verdade. Nos últimos 10, 5 anos, o Corinthians é o time que mais deu salto de qualidade de todos. Ganhou as coisas... Ganhou, pra desespero de vocês. Patamar, desespero, o Corinthians era zoado aqui por todos nós, gente. Não pode ser invejar uma coisa que você já tem, mano. Ué, não, o que você tem? O Corinthians era zoado e não é tem mais. Tem Copa do Brasil? São Paulo tem. Qualquer moça de ganhar a Copa do Brasil. Ah, para, mano. Não, deixa de ser fanfarrão, fala sério. Eu tô falando sério, muito sério. O que o Portuga falou aí agora. Não, mas é verdade, mano. Não é mais. Dá pra desmentir. Mas o Corinthians era zoado e não é mais, mano. É só isso que a gente perdeu, então. Ô, Márcio, mas você sabe uma coisa? Está de novo, vocês têm? Eu acho coisas. Eu acho coisas que, por exemplo, que devem ser, não digo invejadas, mas devem ser elogiadas. O Corinthians, ele fez um plano de venda para torcedor, de ingresso, muito etc, bom. Que isso. Funciona. Mota, você elogiou isso do Corinthians? Não acredito. É. Porque todos meus amigos falam que é lógico, paga um pau, por isso é um pioneiro. São Paulino para comprar ingresso, igual eu já fui com meu irmão várias vezes no Morumbi, que eu e meu irmão é filho de corintiano, e a gente São Paulino. Agora, um sinal? Ficamos na fila por tempos e tempos, e para entrar, e... Até hoje, e por falar ninguém resolveu isso ainda no São Paulo. E por falar em venda de ingresso... O adversário nem tudo é ruim, que a gente tem que elogiar também. Sim, e por falar em venda de ingresso, cara, rapaz, só recebe mensagem disso. O torcedor do São Paulo tem um jogo amanhã. Será que é pegadinha? Jogo não é amanhã? É amanhã. Porque os caras só vem mensagem disso. Ó, quer comprar ingresso e não consegue comprar. Agora, o Márcio... Consegue, mas não tem confirmação, velho. Agora, essa questão então, de, por exemplo, porque o outro construiu o estádio, etc e tal, aí eu já não vejo da mesma maneira. Mesmo porque... Não, porque de comprar ingresso. O São Paulino sofre pra comprar ingresso hoje. O estádio tudo bem, o Morumbi é bom pra caramba. Até pra mim que mora aqui na Zona Oeste, que é difícil pra voltar tudo quando o jogo é às 10, mas... E a gente tem 50 anos de estádio, né? Agora eu vou dizer uma coisa, no futebol, nada que o campo não possa, ou seja, fazer uma cortina de fumaça. Às vezes o clube tá tudo bem, direitinho, mas se o futebol no campo não tá legal, aí vira uma zona. É, tem que ser. Entendeu? O futebol, não, mas, o futebol no campo oculta muita coisa. O que mais tem me desanimado não é o campo em si, é o que tem acontecido dessas... coisas que acontecem na mídia, na diretoria de São Paulo, se esforçar ao máximo para se igualar o que era os rivais antigamente. Então a gente não tem mais aquele diferencial. Você viu o vexame que a gente passou agora politicamente aí na TV e essas coisas, e eu nunca vi isso no São Paulo. Você tá puto? Imagina eu que sou mais velho que você. Nos anos 80, eu nunca vi isso no São Paulo. Eu não vi nos 70, eu era mais velho. Então, tá feio mesmo, viu? Inclusive, pra quem é São Paulino aí, eu tenho 37 anos, São Paulino mais novo, eu conheço a história de São Paulo, procurei tapes, tudo. Em 77, o título de 77 do Campeonato Brasileiro, um time com alma, com garra, Chicão. Então, é uma história de um clube que eu aprendi a amar, a torcer, desde 86 que eu comecei a acompanhar de perto, e a história que eu acompanho também, né? Márcio! De procurar saber, ler e... Parabéns! Tapes. É isso aí, cara. Tem que aprender, tem que se procurar, conhecer. Tá certo, cara. Muito legal. Muito bacana aí a sua paixão pelo tricolor. Palpite pra amanhã, São Paulo e Danúbio. Amanhã, 2x0, Modorrento. Olha. Nossa. Se tropeçar amanhã, a casa cai. E, e ergue a mão pro céu, se for isso mesmo, cara. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou realista. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você prefere 1x0 jogando muito bem ou você prefere um 3x0 não convincente? 1x0 jogando bem. Também. Amigo, 1x0 jogando bem, sabe por quê? Porque quando perdeu pro Flamengo, naquele torneio no comecinho, eu já falei, tá esquisito o time. Tá. Mas certo. Esse 1x0 jogando bem no final pode ser ruim, hein, Sombra? É melhor o 3x0, só de gol, velho. Mas tá jogando bem, pelo menos. É melhor um 3x0 aí que, teoricamente, tá maquiando um futebol ruim do que 1x0 jogando bem. Mas 1x0 jogando bem traz a possibilidade de uma vitória melhor na próxima partida. Mas 3x0 dá moral. 3x0 eu também acho, dá um up no psicológico. Muda o clima. Amanhã o clima, se o São Paulo amanhã chutar 3 gols. Bora a parte de matemática da coisa. Se fizer 3x0, dá moral. Muda o clima. Mas acho que ninguém fez 3x0 sem querer. Ô, Márcio! Oi! Um abraço pra você, boa noite. Você deu um oi de locutor agora, de Jorge Camelo. Um abraço pra você, cara. Boa eu noite. Gosto da, eu gosto daquele. É. Olá, tudo bem? Olá, tudo Paulo bem Henrique mesmo? Mocassin. Mano, vai pra Nova York. Valeu, Márcio. O programa quiser. De vocês é 10 e é difícil pra caramba ligar aí. É nóis. Mas é isso aí. E Benja, é no... heavy metal é nóis. Up the Iron. Sempre, Up the Irons aí, é nóis. Muito metal, muito. Metal tricolor. Valeu, olha aí, Metal quem sabe, você é velho. Sócio, você era sócio da Metal Tricolor? Não, só vi o pessoal lá, mas não era sócio. Ah, tá, não quer ver, quem que ficou primeiro sócio, foi você ou foi o Benjamin? Um abraço, Márcio, até mais, beleza, viu? Beleza, não, valeu, não. Tudo de bom, valeu. Até mais. Tem a camisa do Metal, tem a camisa do Metal. Ei, Benjamin. Eles me deram, eu guardo, eu tenho coleção de camisa. Os caras me deram com o maior carinho, eu guardei. Mas você tá fazendo um papel bem aí de Corinthians. No papel bem eu tô caso. Ô, mano, vamos falar da Bozano, mano. Falar outra coisa, eu parei. É, Benjamin, o homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar essa sua pele gasta e surrada pelo sol, pelo tempo, pelo vento, enfim. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você dar aquele tapa no visu, deixar o seu cabelo do jeito que você quiser, vai deixar aquela franja esperta, aquele topetão irado, é isso aí, cara. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai dar aquela conferida agora no sovaco, não vai estar aquela mancha úmida embaixo do braço. Nossa senhora, que nojo, hein? A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha o avião passando aí, Bá. O avião do Estádio 97, tá passando, anote aí. Sexta-feira é o último dia de aviões passando por aqui, hein? Chegando ao final de mais um Estádio 97. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97? Felipe Sanches Salmi. Salmi? O Salmi não é o cruzeirense corintiano, é isso? Não, era um acho que é o outro. Antes, não, esse é corintiano. Esse aí é corintiano mesmo. É, esse é puro. É só corintiano. É puro, não tem meio a meio. É, não é meio, né? Tá bi. Certo. Ganhou a camiseta com apoio da FIT, parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam os bonés Vista Aérea, telefone 3037 boné. Amanhã tem mais Estádio 97, às 5h30 da tarde. Oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Esser, um nome construído com história. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Valeu, galera. Boa noite. Tudo de bom. Fique na sintonia da Energia 97. Tchau. Toda segunda no Clantronic, 11 da noite. DJ Gregor Salto. Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia. Sucesso de público em 2014. Ele está de volta. Ele está de volta. O Energy Club traz pra você. Quintino. Quintino! Quintino! 13 de março no Energy Club e mais!

é Energia 97, a energia que te move. Hora de dar um relax pra ouvir o Night Sessions. Começando agora a partir da Energia 97, Energia que te move. Sou Rodrigo Bolanha, agora tem ele, DJ Glauco. Night Sessions. Night Sessions.

at least we lose something of swag. See, not too many people actually have swag. Swag does not come from. Labels like Gucci.